Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, vamos trabalhar novamente. Então, hoje eu queria tocar já num tema mais materialmente filosófico. Ao longo desse ano nós estamos nos ocupando mais de questões técnicas e metodológicas e de pré-condições psicológicas e morais para o estudo da filosofia. Mas, de vez em quando, é bom colocando aqui ou ali já alguma questão filosófica mais substantiva. Eu tenho um texto, não sei se vocês receberam, se foi distribuído para todos ou não. Está disponível. Né? O texto Unidade e Percepção. Não é um título provisório. Depois até pode ser trocado. Porém, como chegou aqui uma pergunta que é muito... Desapareceu aqui. A transmissão continua ou será que ela parou? A do áudio parou. O áudio caiu. Eu acho que não vai dar certo esse negócio de... do áudio. Áudio separado por aqui. Está perfeito, o áudio caiu. Ah, é? Mas caiu o áudio do vídeo ou só não, o áudio do áudio? O áudio do áudio. Então, aqui tivemos um problema técnico, espera um pouquinho só. Nós estamos tentando um negócio novo aqui, mas como tudo que é novo, não funciona. Dá na minha mão. Esse computador é muito grande para ficar em cima desses livros aí, velho. Tá bem. Dá para botar a tela inteira? Não? Tá bem. Deixa assim, não se preocupe. Só... É mais para eu medir o... O delay, deixa eu fazer um cálculo aqui. Um, dois. 2 segundos de delay. É. Tá ótimo. Podemos continuar? Aproxima um pouco mais o microfone do áudio. Esse aqui. Então, vamos continuar aqui. Está dizendo que tem um texto que é especificamente para esta aula, mas antes de entrar no texto... Eu vou me aproveitar de uma pergunta que chegou aqui, que eu acho assim tão altamente pertinente para o que eu quero dizer em seguida, que eu vou começar com essa pergunta, depois eu passamos para o nosso texto e depois na segunda parte voltando às outras perguntas. Então, prestem bem atenção nesta carta. O remetente é Newton Ribeiro. Professor, eu estou fazendo aquele trabalho de leitura lenta e cuidadosa que o senhor recomendou com a Metafísica de Aristóteles. De uma frase do autor, eu extraí alguma coisa que julguei interessante e gostaria da sua avaliação para saber se realmente faz sentido ou estou apenas pensando besteira. Então diz aqui Aristóteles, em 982A, linha 25, na Metafísica. Todas essas coisas, as mais universais, são, no seu todo, as mais difíceis para os homens conhecerem, pois elas são as que estão mais longe, mais afastadas dos sentidos. Aí prossegue aqui o Newton. Eu entendo que Aristóteles, com a expressão universal, se refere tanto ao universal supremo, ser e unidade, quanto aos universais intermediários, como as essências que agrupam os indivíduos da mesma espécie. Então, o que Aristóteles está dizendo é que esses conceitos universais são os mais difíceis de conhecer, porque são os que estão mais afastados dos dados imediatos dos sentidos. E continuei. Eu observei o seguinte. Quando olho para o livro que está na minha mesa, justamente com os dados fragmentários dos sentidos, eu percebo também os universais dos quais o livro participa. E isto ao mesmo tempo. Então eu me perguntei, em que sentido o mais universal está mais distante dos sentidos se eles estão presentes nas coisas concomitantemente? Ou seja, se você junto com a forma sensível imediata, você percebe também a forma inteligível que lhe dará o conceito universal. Então, não é que você percebe o conceito. Não, se você percebe, tem a forma sensível e tem a forma inteligível. Se você não percebesse a forma inteligível, você simplesmente não saberia o que é a coisa. Quando você vê um bicho e percebe que é um gato, você está pegando não apenas a forma sensível, mas a forma inteligível, que é o quid, o que o gato é. Tá certo? Quando não captamos a forma inteligível, só captamos uma forma sensível que não faz sentido para nós. Quando reconhecemos imediatamente a identidade de uma coisa, estamos captando a sua forma inteligível, a qual, traduzida em palavras, será o conceito geral da sua espécie. É, é isso que o Newton está querendo dizer. Foi aí que eu cheguei ao seguinte. Parece que a característica essencial dos sentidos é perceber descontinuidades. Não sei se esse termo é o mais apropriado. Eu enxergo o livro porque em torno da figura do livro tem um fundo diferente dele. Eu ouço o assobio de um pássaro porque ele contrasta com o barulho do carro ou com o silêncio que antes se fazia presente. Eu sinto calor ou frio porque a temperatura ambiente está diferente da temperatura do meu corpo. Quando entro no banho com água muito quente, no começo sinto dor, mas se eu continuar ali, pouco a pouco, a temperatura do meu corpo se igualará à temperatura da água e o único sinal da alta temperatura será a pele vermelha, e assim por diante. Por outro lado, os universais apresentam uma certa continuidade. Continuidade. A essência de gato é contínua em todos os gatos, ou seja, os sentidos parecem ser inapropriados para captar aquelas características que são contínuas nos indivíduos. Isso indica que os universais não são captados pelos sentidos, mas por alguma outra função. Além disso, eu poderia dizer que os universais são, aspas, os mais difíceis de serem conhecidos, fecha aspas, porque, assim pelo menos me parece, há uma tendência da nossa atenção em se voltar para as distinções ou descontinuidades. Eu olho o livro e percebo os fragmentos dos sentidos unificados aos universais dos quais ele participa. Porém, instantaneamente, eu começo a prestar atenção nas informações dos sentidos, na cor, na posição, no tamanho, etc. Acho que essa tendência da atenção que Aristóteles se referia no primeiro parágrafo do livro, onde ele afirma que o homem se deleita com os sentidos, especialmente a visão. É claro que a visão dá mais prazer, porque ela capta muito mais distinções do que os outros sentidos. Então, em primeiro lugar, olha aqui, Newton, é exatamente isto o que se faz. O que você está fazendo é o que tem de fazer. É assim que se lê um livro de filosofia. Onde cada linha de um livro de filosofia, por exemplo, de um livro grande, como a Metafísica de Aristóteles, um grande livro, não um livro grande, volume, é curtinho, mas é um grande livro, né? Ele está cheio de material explosivo, ou seja, está cheio de problemas, às vezes problemas insolúveis. E você perceber a tensão que existe embutida em cada um desses conceitos, isto é entender filosofia, né? Se você, o cara não percebe isso, o leitor não percebe isso, não está percebendo absolutamente nada, nada, nada, nada, nada. O que você captou, assim, de passagem, como quem não quer nada, é um dos grandes problemas da filosofia de Aristóteles. Um problema para o qual o próprio Aristóteles não tem solução. Porque ele dirá o seguinte, que tudo o que existe, existe como individualidade. Não há existência coletiva. Se você pega uma espécie, a espécie não existe em si mesma, ela só existe nos indivíduos que a compõem. Você não pode ver a espécie gato andando por aí, você vê gatos. Não pode ver a espécie vaca, você vê as vacas, né? E por outro lado, diz ele, só existe conhecimento científico no nível do universal. Então, isso quer dizer, aí temos, do ponto de vista puramente lógico, nós temos aí uma contradição, né? Tá certo? Então, se fosse apenas uma contradição lógica, nós diríamos, bom, então foi só um lapso da Aristóteles, o resultado está errado. E, de fato, perceber esta contradição lógica, né, e de certo modo, rejeitá-la, é a primeira reação do leitor não qualificado. Ah, contradição lógica. Mas esta contradição não é apenas uma contradição lógica, tem uma contradição no próprio objeto do qual Aristóteles está falando. É esta tensão, nós não podemos chamar de contradição, esta tensão entre exigências opostas é que constitui o processo cognitivo tal como Aristóteles o entende. Aqui sumiu, mas eu não sei se... Ah, está tudo certinho. Então... Isso quer dizer que a filosofia de Aristóteles ela começa com um problema e termina com um ponto de interrogação. Esses dois polos do conhecimento, quer dizer, a existência, já dizia Don Scott, o ser e a unidade se convertem um no outro. Quer dizer, existir é ter unidade. Não é isso? Então, a existência só aparece como individualidade. Nós vemos esta pedra, esta árvore, esta pessoa, esta vaca, este gato, assim por diante. Nunca vemos a espécie. A espécie não é percebida pelos sentidos. Tá certo? E, no entanto, nós só podemos chegar a um conhecimento científico, quer dizer, um conhecimento demonstrativo, quando lidamos com os conceitos universais, quer dizer, com aquelas ideias gerais que nós tiramos das formas inteligíveis dos objetos individuais. Tá certo? Então, isso quer dizer que nunca há um ajuste perfeito entre o mundo percebido e o mundo das ciências. Não há e não pode haver. Né? Isto aqui, veja que Aristóteles percebeu isso 400 anos antes de Cristo. E ainda hoje existem pessoas que acreditam que o conhecimento científico é uma descrição precisa e exata da realidade. Aquele conhecimento científico jamais pode ser isto. Nunca pode ser isto. Ele contém, vamos dizer, uma tensão estrutural aparentemente insuperável, que é entre, vamos dizer, a modalidade de existência dos objetos e a nossa modalidade de conhecê-los cientificamente. Agora, é preciso ver que nesta sentença, que esses objetos universais são os mais difíceis para os homens conhecerem, por serem os mais afastados dos sentidos, esta sentença pode ser interpretada em dois planos de significado ao mesmo tempo. Tá certo? Esses dois planos estão sempre presentes, estão quase sempre, geralmente presentes, em quase tudo que Aristóteles escreve. Uma coisa é quando ele está descrevendo o processo real do conhecimento, ou seja, quando ele está falando de psicologia do conhecimento. E outra coisa é quando ele está falando da fundamentação lógica ou da prova. Tá certo? Então, por um lado, Aristóteles não poderia discordar do que o Newton está dizendo, porque ele diz que as formas inteligíveis não estão colocadas acima e fora dos objetos, acima e fora do mundo, como Platão pareceria sugerir, mas estão embocadas na própria forma sensível. Esse é um dos temas fundamentais de Aristóteles. Né? Então, se é assim, se essas formas inteligíveis estão dadas imediatamente nos próprios objetos, como elas podem estar mais distantes dos objetos? Né? Está compreendendo? Mais distantes dos dados dos sentidos. Muito bem. Isso quer dizer, as essências, elas são percebidas, essências ou formas inteligíveis, elas são percebidas imediatamente pela inteligência humana, não pelos sentidos. É isso? Isso quer dizer que a inteligência está sempre presente em cada ato dos sentidos, mas ela não se identifica com a atividade sensorial propriamente dita. É isso? Agora, como é que você conecta racionalmente uma coisa com outra? Como é que você faz a demonstração lógica, o elo lógico entre o dado dos sentidos e a forma inteligível e o seu conceito? Aí é que a coisa fica distante. Quer dizer, uma coisa é a percepção da forma inteligível. Esta é imediata. Não é isto? Então, nesse sentido, não está distante coisíssima nenhuma. Mas, quando você entra no problema da prova lógica, epa, aí complicou. Porque a simples percepção que você tem não pode, por si mesma, servir de premissa num raciocínio lógico. Você tem de convertê-la numa afirmativa sobre a forma inteligível. Aí sim, você pode encadeá-la dentro do raciocínio lógico. Tá certo? Então, essas duas questões, vamos dizer, a da origem do conhecimento e a da validade do conhecimento, estão as duas superpostas nesta mesma frase. Do ponto de vista da origem, você não pode dizer que os conceitos universais estão distantes dos objetos. Porque eles têm que ser dados imediatamente, já que estão presentes, não num outro mundo, numa outra esfera de realidade, como pretende, como segundo Aristóteles, Platão pretende, que não é uma interpretação muito exata, mas é como Aristóteles entendeu. E sim, estão presentes na própria forma sensível que você está vendo. Então, a forma sensível está dada imediatamente aos sentidos e a forma inteligível está dada imediatamente à inteligência naquilo que os sentidos percebem. A prova de que não é a mesma coisa é que nem tudo o que você vê, você sabe o que é. Quer dizer, no caso, você pegou a forma sensível, mas não pegou a forma inteligível. Então você disse, que raio de coisa é esta? Está compreendendo? Mas se você vê um gato, que você conhece, né, você não percebe primeiro uma forma sensível se movendo e depois uma gaticidade, tá certo? Que dá a ele a pertinência a uma espécie. Você vê as duas coisas imediatamente juntas, não é isso? Mas não, elas estão juntas, mas não são percebidas no mesmo nível. Tá certo? Então, do ponto de vista da origem do conhecimento, você não pode dizer que elas estão separadas. Porém, como se faz a ligação da forma sensível com a forma inteligível? Ah, isso nós nem sabemos. Como que você pula de uma coisa à outra? Aí é um processo extremamente complicado. Então, as duas coisas são válidas. Você dizer que a forma inteligível é dada imediatamente e você dizer que ela está a mais distante do dado dos sentidos. Está entendendo? Porque você está falando, no primeiro caso, você está falando do ponto de vista da origem do conhecimento. E no segundo caso, você está falando do ponto de vista da validação lógica do conhecimento. Né? Quanto ao segundo ponto que aqui o Newton Ribeiro levanta, é que ele diz que a característica essencial dos sentidos é perceber descontinuidades. Quer dizer, você só percebe, só recebe um estímulo sensorial se ele se destaca dos outros. Não é isto? Se há, por exemplo, um estímulo é permanente, você deixa de percebê-lo. Quando você percebe, por exemplo, você percebe o calor, porque há uma diferença entre a temperatura ambiente e o seu corpo. Se for idêntica, você não percebe absolutamente nada. Não é isso? Então, isto aqui eu não vou explicar agora, porque isto é exatamente o de que trata o texto que eu deixei para vocês aí. Então, só que antes de entrar na leitura e comentário desse texto, eu queria aqui dar meus parabéns ao Newton Ribeiro. Newton, é assim que se lê filosofia. Né? Curioso que eu recebi outro dia uma mensagem do Tiago Tondinelli, que é um dos nossos alunos, dizendo que quando ele estava estudando na USP, filosofia na USP, né, ele toda hora era criticado pelos seus professores por lhe faltar o que eles chamavam de rigor filosófico. Né? Digo, olha, vai fazer 40 anos que esse pessoal da USP, que é um bando de ignorantes, né, usa esse negócio chamado rigor como uma espécie de palmatória para assustar a criancinha. Né? Eles leem o seu trabalho e dizem, aqui falta rigor filosófico, você é um diletante. O sujeito fica aterrorizado, porque ele jamais descobre que é raio de coisa esse rigor que eles estão falando. Quer dizer, o rigor passa a ser, vamos dizer, uma espécie de propriedade esotérica de uma casta de iniciados, de iluminados, que tiveram acesso ao rigor. Quando você vai ver mesmo, não há rigor nenhum. Eu nunca vi rigor filosófico nenhum em nenhuma análise que qualquer uspiano fizesse do que quer que fosse. É impossível você encontrar qualquer rigor filosófico, analítico, em qualquer coisa que seja escrita por Dona Marina Chauí, por seu Gianotti, por seu Paulo Arantes, por qualquer desses camaradas. Eles são de uma inabilidade para lidar com questões filosóficas, que é uma coisa assim atroz, aquele negócio do garoto que põe o sorvete na testa. Entendeu? Então, eles não sabem o que é rigor filosófico. Rigor filosófico, meu filho, é ler as coisas assim, é entender em cada linha de um livro de filosofia o potencial de problemas que aquilo tem. É ler os livros, apreender esses textos filosóficos como uma malha de tensões. E é incorporando essas tensões que você se torna um filósofo, porque a sua visão acaba, tá certo? Sendo um tipo de visão que já não percebe somente coisas, mas percebe tensões. Tensões, movimentos, tá entendendo? Oposições, contiguidades, etc, etc. A sua visão das coisas se torna viva. Tá entendendo? Então você começa a perceber as coisas como Aristóteles as perceberia, como Platão as perceberia e assim por diante. Então, aí você entrou no Grêmio. Esta iniciação. Milton Ribeiro, você está mais iniciado nos mistérios da filosofia do que Dona Marilena Chauí. Esse pessoal da USP, Gianotti, eles não são capazes de perceber essas coisas. Por quê? Eles trabalham com textos. E só textos. E você não fez isso. Você está lendo o texto e usando como instrumento da interpretação do texto a sua experiência real imediata. É exatamente o que eles não sabem fazer. Eles lidam com textos filosóficos e com... como é que se diz? Com problemas filosóficos tradicionais, tá certo? Você não está lidando com o texto como interpretação da realidade e a realidade como interpretação do texto. É aí que aparecem as tensões. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. É por isso que a filosofia uspiana é a coisa mais chata do mundo, porque não há esta tensão. No máximo, o que eles percebem são contradições lógicas. O que você percebeu não foi uma contradição lógica no texto. Você percebeu uma dificuldade inerente à sua própria percepção da realidade. Você fez isso conduzido por Aristóteles. Mas o seu ponto focal não era o texto de Aristóteles, sim o de que Aristóteles estava falando. Quer dizer, você leu Aristóteles como intérprete da realidade, não como autor antigo, não como autor de um texto. O dia que eu li aquela coisa do Gertrude Gianotti dizendo que a filosofia é uma atividade que se ocupa com textos, eu fiquei aterrorizado. Eu digo, mas sim, mas os textos são a respeito do quê? Hã? Um texto é a respeito de outro texto, que é a respeito de outro texto, que é a respeito de outro texto, e nós nunca vamos sair disso? Então, isso é um mundo bidimensional. Agora, eu leio Aristóteles, eu nunca vejo ele falando de textos, eu vejo ele falando, né, de gatos, de vacas, de nuvens, né, da constituição do Estado, da guerra. Né. Eu vejo ele falando dessas coisas. Eu vejo ele falando da percepção sensível. A percepção sensível certamente não é um texto. Então, eu digo, ora, se... Eu, na hora que eu estou lendo Aristóteles, eu não tento fazer o que Aristóteles está sugerindo, eu não vou entender o que ele está dizendo. E é esta a única maneira de você chegar a uma compreensão profunda de um texto como a Metafísica de Aristóteles. Então, Newton, se você levar 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos para terminar a leitura da Metafísica de Aristóteles assim, Você pode ter certeza, você fez um curso inteiro de filosofia baseado na Bíblia da Física de Aristóteles. É? E este é o verdadeiro rigor. O rigor é entender o texto nas suas várias camadas de significado e nas várias repercussões que ele tem quanto à sua percepção da realidade. Senão não adianta nada. Senão você vai sempre estar esmiuçando apenas outros textos possíveis que estão embutidos no texto de Aristóteles. E o Uspiano que chega para mim e diz que esta porcaria é rigor filosófico, agora, o que você merece, gente, é um tapa na cara. Vocês são charlatães, vocês são vigaristas, todos vocês. Vocês não têm a menor ideia do que seja rigor filosófico, vocês não sabem tratar um único problema filosófico, nem mesmo os mais simples. Veja, esta semana eu li aquela entrevista da dona Marilena dizendo o seguinte, dizer, não é que eu tenho fé em Deus, eu conheço Deus. Então ela faz a distinção. Existe, por um lado, né, o conhecimento religioso que é dado por fé. Mas eu aqui estudei Spinoza, então nós temos aqui o conhecimento de Deus. Eu digo, mas isto é de uma estupidez fora do comum. Como é que a pessoa pode dizer um negócio desse? Olha, que eu saiba, a filosofia pode te dar o conhecimento de Deus? Fala, não, claro que não. Porque Deus, a filosofia só pode te dar o conhecimento de problemas filosóficos, de conceitos filosóficos, mas ela por si não te pode te dar o conhecimento da realidade. É? E uma coisa é você conhecer Deus como conceito filosófico, outra coisa é conhecê-lo como realidade. Conhecê-lo como realidade só tem um jeito. Deus não pode ser objeto de experiência. Tá certo? Porque o objeto de experiência tem que ser um objeto colocado fora do sujeito, nisto, e submetido ao horizonte de consciência desse sujeito. Ou seja, você não pode perceber nenhum objeto que esteja acima do seu horizonte de consciência. Se você entende que Deus não é um objeto externo, mas que é a própria condição de possibilidade que você tem um horizonte de consciência, então só existe um jeito de você conhecer Deus. É você conhecê-lo pela ação que ele exerce em você, tá certo? Pela ação criadora de Deus em você. Isto é um método quase infalível de conhecer Deus. Tá certo? Mas não é esse o método de Spinoza. Por quê? Spinoza usa um método eminentemente construtivo. Ele cria os conceitos como em geometria você os cria. Qual é o conceito de uma figura geométrica? É o modo de você criar aquela figura no papel. Então, o que é um círculo? O círculo é a figura que você obtém se você marcar um ponto no plano, estender deste ponto um segmento de reta e girar o segmento de reta. Está dado isso é um círculo em geometria. Não há outra definição geométrica de um círculo, senão a própria produção do círculo. Então, Spinoza nega que nós possamos obter qualquer conhecimento pela experiência. Nós só podemos obter conhecimento mediante o puro raciocínio efetuado com conceitos criados desta maneira. Eu disse, por esta maneira, meu filho, você pode conhecer o conceito de Deus, mas você não pode ter experiência nenhuma. E a única experiência que nós podemos ter de Deus não é a experiência de um objeto que nós possamos apreender, mas é a experiência de nós mesmos sendo apreendidos por Deus e formados por Deus. A única maneira de você perceber Deus só tem duas maneiras. Ou ele faz um milagre na sua frente e você vê a ação dele sobre o mundo exterior e você entende que aquilo é a ação de Deus. Ou então você vê a ação dele sobre você. E você entende que você jamais poderia praticar aquela ação. Você entende que você está sendo formado, que você, vamos dizer que o espírito, a vida do espírito está sendo insuflada em você por um poder descomunal que te transcende infinitamente, hein? E está despertando em você possibilidades que você nem sabia que tinha e que talvez nem tivesse mesmo. Só existem essas duas maneiras. Nenhuma dessas é a maneira espinosista. E nenhuma dessas é propriamente filosofia. A filosofia pode te explicar que as coisas são assim, mas ela não pode fazer isso por você. Isto é o conhecimento de Deus por experiência. Kant dizia que nós não podemos ter experiência de Deus. Isso é uma mentira. Nós podemos ter experiência de Deus, sim, porque temos conhecimento experimental de Deus. Tá certo? Pela ação que ele exerce em nós, ou pela ação que ele exerce no mundo exterior. É a única maneira de conhecê-lo. Você não vai conhecê-lo na sua essência, mas vai conhecê-lo nas suas ações e, portanto, nas suas propriedades. Né? Ela jamais poderia aprender isso com Spinoza. Então, significa o seguinte, a mulher não sabe a diferença de você ter um conhecimento de Deus e ter um conhecimento do conceito de Deus. Ela não sabe isso. Eu pergunto para ela, quando ela quer comprar um carro, ela se contenta em comprar o conceito de carro, ela entra dentro do conceito e dirige. Quando ela vai no restaurante, ela se contenta com o conceito de bife. Não deve ser, porque ela consta que é uma excelente cozinheira. Eu conheci a mãe da dona Marlene. A mãe dela era uma cozinheira maravilhosa, maravilhosa. Essa de você chegar na casa dela e comer até morrer. Ela era esposa do meu amigo Nicolau Chauí, já falecido. E eu ia lá, ela fazia aquelas comidas árabes maravilhosas, aquelas coisas, e o Nicolau me enchia daquela bebida árabe chamada Arak, né, que daí eu tinha que ser carregado para casa depois. Né. Então, e a dona Marlene escreveu um livro de culinária. Portanto, ela sabe que não é possível comer o livro de culinária, né, em lugar das comidas, que é a mesma coisa que ela está fazendo. Porque no livro de culinária você tem os conceitos das comidas. Né? Conceitos, aliás, criados espinosisticamente. Porque o método espinosista consiste em definir os entes pela sua construção lógica. E o que é um livro de receita? É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você define cada comida pelo modo de produzi-la. Pelo modo pelo qual você mesmo a produz. Este é o método espinosista. Tá certo? Então, pelo método espinosista, meu filho, você só pode conhecer aquilo que a sua própria mente inventou. E Spinoza faz isto. E quando, entre esses vários conceitos que ele mesmo criou, ele encontra um elo de necessidade lógica, ele diz, estou em plena veracidade universal. Eu digo, sim, você está na plena veracidade universal com relação a esse conceito que você inventou. Assim como a geometria de Euclides também é a mesma coisa. Quer dizer, você inventa uma série de figuras. Por exemplo, se você desenha um quadrado com quatro lados iguais no plano, então é fatal que você, dividindo ele na diagonal, você vai obter dois triângulos isósceles. Não tem... Quantas vezes você fizer isso, você vai obter o mesmo resultado. E isso é uma verdade universal, sem dúvida. Só que este é o jeito de você conhecer Deus? Não, esse é o jeito de você conhecer o conceito de Deus. Talvez o seu conceito tenha até validade universal. Mas não é a mesma coisa conhecer o conceito universalmente válido de uma coisa e conhecer a própria coisa. Não é isso? Então, de como é que a mulher chega à catedrática de filosofia, a decana da universidade, é a gostosona, e não sabe esta coisa elementar? Então, é isso aqui que os santos da igreja sempre criticaram como sendo o Deus dos filósofos e não o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó conheciam Deus pelas ações de Deus. Não pela essência de Deus. A essência é misteriosa, mas eles acompanhavam a ação. A ação que Deus fazia sobre eles e fazia no ambiente exterior. Se você não acompanhou isso, você não sabe nada de Deus. Nada, nada, nada, nada, nada. E Deus oferece isso a todo mundo. Todo mundo pode ter acesso a isso. Basta você acreditar que existe. Porque se você não acreditar que existe, você não vai procurar. Então, este é que vamos dizer, é que é o elemento da fé, meu filho. Se você não acredita que uma pessoa existe e você telefona para ela, não. Se você não acredita que ela está naquele telefone, você telefona para ela, não. E, meu Deus, é a mesma coisa. Deus, olha, eu posso agir sobre a sua vida. Eu posso mostrar a minha presença na sua vida. É? Mas você tem que acreditar que eu estou aqui e que eu vou agir. E você tem que pedir do jeito certo, senão não vai acontecer. Às vezes pode até acontecer, mas... Então, não é todo dia. Então, significa, existe um meio experimental de você ter acesso a Deus. Pessoas que nunca tentaram, nada sabem a respeito de Deus. Mesmo que acreditam, você acredita em Deus piamente, mas ele nunca tentou isso. Então, o Deus que ele acredita é um conceito. O conceito pode estar certo, e ele pode ter fé nesse conceito, mas a fé no conceito não é a mesma coisa que a fé em Deus. Ter fé em Deus é, entre outras coisas, você acreditar que ele vai se manifestar quando você pedir. É? Por exemplo, você quer uma prova de Deus? Peça para ele. Ué. Se você quer inventar uma prova, você pode gastar toda a lógica do mundo, a sua prova vai ter um valor relativo. Uns vão aceitar, outros não. E você mesmo vai ficar em dúvida. É? Porque não há prova que seja tão absolutamente perfeita que não possa ser refutada de algum modo. Então, o que você faz? Vamos pedir para alguém mais competente. Você peça ao próprio Deus. Deus, mostra para mim que você existe. Não é coisa simples? É? Mostra que você existe. Mostra que você me ama. Mostra que você está aí. Ele vai mostrar para você. Só que você não pode ficar perante ele na posição do observador científico, porque o observador científico controla a experiência. Para você ter esse tipo de conhecimento de Deus, você precisa se transformar num verdadeiro nada, você precisa chegar à total passividade. É? Passividade atenta. Não vai estar dormindo, não vai estar em transe místico, nem coisa nenhuma. É? Você apenas vai desistir de pensar o que quer que seja, reconhecer a sua total ignorância, a sua total nulidade, a sua total falta de mérito. Está entendendo? E você, como na posição deste nada consciente, você se coloca dentro de Deus. Aí você vê a ação. Ora, esta é a única maneira de conhecer Deus. A não ser que aconteça um milagre no mundo externo, por exemplo, como aconteceu com aquelas 70 mil pessoas que estavam em Fátima. Ninguém pediu nada, a coisa aconteceu. Aqueles 3 meninos também não pediram nada. Tá certo? Foi Nossa Senhora que os chamou. Então, isso pode acontecer para você. Mas se você não foi afortunado e quis acontecer, você pode pedir para Deus deu direito. Falar, haja sobre mim. Né? Faça de mim o que eu não consigo ser. O que eu não poderia ser. Me ensine o que eu não sei e o que eu não poderia aprender por mim mesmo. Ele fará isso. Para mim, já fez mais de 1000 vezes. Senão, eu não estaria dando esse curso aqui. E isso é uma coisa que está acessível a todo mundo. Todo mundo tem o direito. E se tem o direito, tem o dever de fazer isso. Dona Marilena fez? Jamais fez. Ela foi pedir explicação sobre Deus para Spinoza. Spinoza é um coitado infeliz, que os rabinos deram um pontapé na bunda dele e botaram o sujeito para fora da sinagoga porque era um traidor, vagabundo, mentiroso. Difamador da religião judaica. É? Então, a pessoa que conhece o Deus de Spinoza, acha que conhece Deus, está confundindo o livro de receita com as comidas. Um erro que ela não faz no nível da culinária, só faz no nível da filosofia, porque de culinária ela entende, de filosofia não entende. Por mais que tenha estudado. Estudou, mas não estudou como o Newton Ribeiro está estudando. Então, esse garoto está fazendo uma coisa... Não, garoto, não sei quantos anos tem, pode ter até 95, não sei, mas está fazendo a coisa certa. Pô. É assim que se lê. Cada linha do grande livro de filosofia está cheia de tensões. É um negócio de um território explosivo. Quando você começa a perceber isto, é que você começa a perceber a grandeza da mente do filósofo. que é capaz de apreender de alguma maneira toda esta imensa complexidade da realidade, embora suas palavras sejam fracas para transmitir. Principalmente as de Aristóteles, porque tudo que Aristóteles escreveu são notas rápidas que ele tomou para depois desenvolver em aula. Então, na aula, certamente, ele explicava as várias camadas de significado que isso tinha e certamente decompunha-se, mas tal como está no texto, está muito compactado. Porque isso também é outra coisa, quando você percebe essas coisas, nunca seja tolo de pensar que eu estou percebendo, eu estou vendo o que Aristóteles não viu. Não. Mais para dentro ele mostra que ele viu isso e viu mais alguma coisa. Tá certo? Então, cuidado quando você lê as obras do grande filósofo, porque ser mais esperto que eles é muito difícil. Né? Então, com isso, agora vamos entrar nesse segundo ponto que ele fala, que a característica dos sentidos é perceber descontinuidade. Parece que nós vamos entrar no texto que é da aula propriamente dita. Então, eu vou ler esse texto, eu peço que vocês acompanhem nas suas versões impressas ou online. E de vez em quando vou parar para fazer algum comentário. Nossa, que nesse texto eu coloco um problema e não dou a solução dele de maneira alguma. Quer dizer, estou fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Newton fez. Eu falei, aqui temos um abacaxi, eu não sei exatamente a solução, mas que tem algum problema aqui, tem. Então, considerado em si mesmo, amputado de todos os nexos invisíveis e insensíveis que o unificam e articulam, o mundo dito material, o mundo dos corpos e das sensações, não é de maneira alguma um mundo, uma unidade real. É uma poeira de percepções múltiplas e instantâneas, separadas e incomunicáveis, sem qualquer vínculo material que as relacione e as cole umas às outras. Basta uma piscada e você não vê mais nenhum elo de continuidade temporal entre os objetos das duas percepções visuais sucessivas. Claro, você fecha os olhos e você, o objeto que estava dentro de você permanece ali, mas existe algum elo de continuidade entre as duas percepções? Algum elo visível entre as duas visões? Não, não tem. Você diz, eu percebo que é o mesmo porque eu me lembro. Eu digo, mas lembrar-se não é uma percepção visual. Então, o elo entre duas percepções visuais não é visual. É? E memória não é um dado dos sentidos. Percebe? Onde está o objeto que você percebeu visualmente? Está na sua frente. É? Eu abro os olhos, vejo aqui a Roxane, vejo a Isabela, vejo a Leila, assim por diante, Pisquei, vejo de novo as mesmas coisas. Né? Então, eu tive duas visões. E os objetos das visões estão na minha frente. Mas e a memória que eu tenho? Onde está? Está na minha cabeça e não lá. Não é isso? Você sabe que o elo está lá, mas não pode enxergá-lo com os olhos. Ao ver um objeto qualquer e estender a mão para pegá-lo, a unidade entre a coisa vista e a coisa tocada não é vista pelos olhos nem apreendida pelo tato. Aqui eu vejo essa lapiseira aqui e falei, estou vendo. Agora fui lá, peguei, toquei. Hã? Eu sei que este objeto que eu estou tocando é o mesmo que eu vi. Hã? Mas onde está a ligação entre o que eu vi e o que eu peguei? Ela pode ser vista? Não, essa relação não pode ser vista. Ela pode ser tocada? Também não. Então quer dizer que a unidade entre percepção visual e percepção táctil não é nem uma percepção visual e nem uma percepção táctil. É alguma terceira coisa. O que é essa coisa? Bom, esse será o nosso problema. Os dois sentidos permanecem distintos e separados, assim como os respectivos aspectos que eles apreendem no objeto. Se você sabe que o objeto que você vê é o mesmo que você toca, esse saber não lhe vem nem da sensação visual, nem da sensação táctil, mas de uma ligação entre as duas, que, por sua vez, não é vista nem tocada. Se nem mesmo a simples unidade de um objeto simples, de uma caneta, de um copo, de um gato, pode ser objeto de percepção sensível, muito menos pode ser a unidade do mundo, a unidade do real como um todo. No entanto, a unidade do real está pressuposta em cada uma das nossas percepções e ações. Se a esquecêssemos por mais de alguns segundos, nos tornaríamos incapazes de executar até mesmo as ações mais simples. Comer, andar, subir numa árvore, fugir de um perigo. Por que isso acontece? Ué, se cada nova percepção que você tem, você acredita que ela vem de uma realidade completamente separada e distinta da anterior, tá? Se não há continuidade nos objetos que você está percebendo, como vai haver continuidade nas suas ações? Nas ações que você faz com relação a eles? Por exemplo, se eu vejo esta lapiseira e a pego, eu acredito que a lapiseira é a mesma. Porque se a lapiseira não fosse a mesma, eu não poderia, simplesmente não poderia pegá-la. Eu não posso pegar o objeto que eu vejo se eu acredito que o que eu vejo é um e que o que eu pego é outro. Não é isso? Então, quer dizer, a unidade deste objeto, a unidade do meu ser físico e das minhas ações, e a unidade entre eu e ele está pressuposta em tudo que eu estou fazendo. Hã? Senão eu não poderia nem perceber e nem muito menos agir. Nossa desadaptação ao ambiente, nesse caso, seria tal que não poderíamos sobreviver nele individual coletivamente por mais que o tempo necessário para definhar e morrer. Tudo o que fazemos neste mundo supõe a unidade do real, a unidade da sua simultaneidade no espaço e da sua continuidade no tempo. E esta unidade, por sua vez, não chega ao nosso conhecimento por nenhuma informação sensível, sendo antes a condição prévia para que as informações sensíveis se unifiquem na nossa mente e tomem a forma de percepções. Mesmo somados, os dados dos cinco sentidos não nos notificam da existência de nenhum mundo e nem sequer de um só objeto inteiro. Quer dizer, no caso aqui, por exemplo, eu somo a minha percepção visual e a minha percepção táctil. Né? Isso é suficiente para formar um objeto? A identidade do objeto não é percebida nem na informação visual, nem na informação táctil, e a relação entre uma coisa e outra também não é percebida em nenhuma dessas. Então, juntar os vários dados não resolve o problema, porque eu só posso juntá-los em função de uma unidade anterior que está pressuposta em tudo isso. É porque eu sei que o objeto tem unidade que eu posso juntar nele as várias informações sensíveis que eu tenho a respeito. Como é que eu poderia juntar a percepção visual que eu tenho da lapiseira e a percepção táctil, se eu não sei que esses dois atos de percepção incidem sobre o mesmo objeto? Ou seja, a mesmidade, a unidade, a continuidade do objeto, longe de ser criada por uma somatória de percepções, ela é a condição para que eu possa fazer essa somatória. Espero que tenha entendido isso, né? Eu tenho que saber que o objeto que eu vejo é o mesmo que eu toco para eu poder somar a informação visual com a informação táctil. Senão, eu a somaria, mas não com relação ao mesmo objeto. Os sentidos dão apenas sensações. Se estas não se juntam, não há objeto nem mundo. E o fato é que elas não se juntam ao nível dos sentidos. Que isso coloca um problema é algo que os primeiros filósofos gregos já perceberam com muita clareza. Ao afirmar que, aspas, nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, Heráclito dava ciência do caráter fragmentário e inconstante das nossas percepções. Ao buscar a unidade do real numa esfera de eternidade suprassensível, Parmênides reconhecia que essa unidade não se encontrava no mundo dos sentidos, mas, ao mesmo tempo, deixava um ponto de interrogação na pergunta decisiva. Se a unidade não se vê nem nos objetos do mundo sensível, como podemos apreendê-la na suposta ligação ainda mais alta e mais difícil de alcançar entre o sensível como um todo e o suprassensível. Ou seja, a resposta de Parmênides, não, a unidade está no mundo suprassensível. Digo, bom, posso até aceitar isto, porém, isso aí, longe de resolver o problema, cria um muito pior. Hã? Se eu, a partir dos dados que eu tenho, dos dados sensíveis que eu tenho sobre um objeto, eu não posso construir a sua unidade, não é isso? Mas, ao contrário, eu dependo desta unidade para poder construir as minhas percepções, como é que eu vou poder fazer isso com o todo sensível somado que leva a um supra-todo, supra-sensível eterno? Aí a coisa complicou mais ainda, ou seja, Parmênides não resolve o problema, ele transforma um problema pequeno num problema grande, embora o que ele diz esteja realmente certo. O que ele diz é o seguinte: não captamos a unidade do real no nível dos sentidos, que foi exatamente o que eu acabei de dizer. Portanto, deve estar em algum outro lugar. Eu digo sim, só que dizer isso não é resolver o problema, é exatamente colocar o problema. Qual é, em suma, o fundamento da nossa certeza na unidade do real? Certeza que os cépticos podem até questionar em palavras, mas à qual retornam no instante mesmo em que a questionam diante de um ouvinte que sabem estar como totalidade individual no mundo, mesmo mundo em que eles existem. Então, o cético questiona a unidade do real, mas ele só questiona em palavras. Porque se ele vem questioná-la para mim, é porque ele está persuadido, né, de que ele é uma individualidade, eu sou outra, ou seja, eu tenho a minha unidade, ele tem a dele, não se confundem, e de que ele pode falar comigo porque eu estou no mesmo mundo que ele, porque se eu estivesse num outro mundo, então ele não seria idiota de ficar falando comigo num mundo, se eu no outro mundo não vou poder ouvi-lo. Então, pelo simples fato de exprimir a sua dúvida em voz alta, o cético está mostrando que a sua dúvida só existe em palavras. Ou seja, ele está dizendo, eu não tenho nenhuma dificuldade de acreditar na unidade do mundo. Né? Eu tenho apenas dificuldade de fundamentá-la em palavras. Mas eu sei que eu vivo dentro dela. Eu sei tanto quanto você. Tanto qualquer pessoa não cética ou crente, eu sei que eu estou no mesmo mundo, que o mundo tem unidade, que cada objeto que está ali tem a sua unidade, e assim por diante. Para resolver este problema, muitas hipóteses foram criadas, e não raro defendidas com veemência. Eis algumas delas escolhidas a esmo. 1. Segundo David Hume, não podemos conhecer a unidade do real, nem saber se ela existe ou não. Acreditamos nela pela força do hábito consagrado, nascido da necessidade prática. Ou seja, precisamos sobreviver, para isso precisamos acreditar que estamos no mesmo mundo. Não é isso? Então, para que eu pagaria uma dívida, por exemplo, se eu acredito que eu estou num mundo e o meu credor está em outro? Se ele está em outro, eu sou inatingível para ele. Tá certo? Mas eu pago a dívida porque eu sei que eu estou no mesmo mundo dele e que se eu não pagar, ele vai vir me incomodar amanhã. É também por hábito, diz David Hume, que acreditamos na nossa própria unidade pessoal. Ele diz o seguinte, ele diz, se nós nos examinarmos direitinho, nós veremos que não existe nenhuma consciência em nós, existem apenas momentos atomísticos, percepções diferentes, que passam por nós, num momento, no outro, no outro, no outro, no outro, e não existe nada para colar essas coisas. Então, provavelmente, o eu também não existe, só existem estados mentais. O problema com essa teoria é o seguinte: se o meu próprio eu não tem unidade nenhuma, como poderia ele adquirir um hábito? Por exemplo, toda vez que eu bato no meu irmãozinho, vem meu pai e me dá umas palmadas na bunda. Mas eu não tenho unidade nenhuma. Então, como é que eu posso me recordar de que as palmadas que eu levei ontem têm algo a ver com o que eu estou levando agora? Não posso. Então, se o eu não tem unidade, ele não pode formar uma unidade pelo hábito, porque ele não tem a condição para criar um hábito. O hábito pressupõe a continuidade do sujeito habituado. Portanto, não é possível que o hábito crie a unidade, ou mesmo que ele crie o conhecimento da unidade. O conhecimento, não só a unidade, objetivamente falando, mas o conhecimento dela é condição para que possa haver uma aquisição de hábito. Está entendendo? Quanto à unidade do real... Longe de poder ser criada pelo hábito, a unidade do sujeito é uma condição para que existam hábitos. Eu digo, não apenas a unidade do sujeito, mas o conhecimento da unidade é uma condição para que existam hábitos. A simples repetição de um ato qualquer é inconcebível se o sujeito que praticou o ato pela primeira vez não permanece o mesmo na segunda. Um erro desse tipo é o mesmo que o Jean Piaget comete quando a questão da identidade, que eu comento no livro Jardim das Aflições. Procura lá no livro Jardim das Aflições, onde eu falo Jean Piaget. É a mesma burrada que o David Hume comete, ele comete também. Quanto à unidade do real como um todo, como poderia ela impregnar-se nos hábitos da comunidade se esta não permanece a mesma durante o processo de aquisição de cada hábito? Quer dizer, o mesmo raciocínio que eu fiz com relação ao eu, funciona com relação à comunidade. Se a comunidade se desfaz diariamente e entram novos membros, né? Como é que o ato praticado ontem poderia ser repetido hoje? Mesmo que isso acontecesse milhões de vezes, eu digo, não se formaria hábito nenhum. Não é isso? Como poderia a comunidade conservar, mas como poderia a comunidade conservar-se unitária se sua existência transcorresse no quadro de uma realidade total fragmentária e quebradiça? Quer dizer que se não existe uma unidade do real, muito menos pode existir a unidade de uma comunidade. Porque onde está essa comunidade? É? Ela existe em vários mundos, que ela troca de mundo cada dia. Se ela troca de mundo cada dia, como é que ela pode repetir o mesmo hábito? Será o mesmo hábito num contexto completamente diferente, que não terá nada a ver com o ato anterior. Então, é claro que esta solução de David Hume não soluciona nada, ela cria um problema, né, monstruoso, mas é apenas um problema. Aqui é realmente apenas um problema lógico. 2. Segundo Kant, a unidade do real não é percebida. É um esquema preexistente na mente humana que o projeta sobre os dados fragmentários do mundo sensível, conferindo-lhes assim uma forma unitária que por si mesmos eles não têm. O que nós recebemos do mundo sensível são apenas fragmentos esparsos, né? E a nossa mente dá uma unidade. Ela não faz isso conscientemente, mas é, como diz, uma forma a priori. Quer dizer, a própria esquemática constitutiva da nossa mente unifica os dados do real sem que nós precisemos pensar nisso. Bom, esta doutrina suscita de imediato a objeção de que a unidade assim obtida não é real, objetiva, é apenas uma criação da mente humana. Porque se a minha mente, pelas suas formas a priori, unificou os dados dos sentidos, então é claro que esta unificação é um produto da minha mente. E ainda resta o problema de saber se esta unidade que eu criei corresponde a alguma unidade que existe no mundo real ou é apenas uma invenção minha. E dentro do método kantiano, esse problema é impossível de resolver. Porque se você tentar conferir assim, vamos ver se a unidade que eu criei entre os fragmentos do mundo real corresponde alguma unidade no mundo real. Como é que eu vou fazer isto? Eu vou ter que captar algo do mundo real, mas esse algo eu só capto como fragmento. Então eu tenho que inventar uma segunda unidade, e será a unidade da unidade da unidade da unidade da unidade, todas inventadas por mim, todas projetadas pela mente humana. Não é inventada por mim, é projetada pela mente humana em geral. Então, essa doutrina suscita de imediato a objeção de que a unidade assim obtida não é real, objetiva, é apenas uma criação da mente humana. Kant responde que de fato é assim, mas que essa criação é universalmente válida por ser idêntica em todos os homens, o que é suficiente, segundo ele, para fundamentar a possibilidade do conhecimento. A resposta é A, obviamente insatisfatória, pois abre um abismo entre validade universal e veracidade. Nós ficamos sabendo que as duas conclusões são universalmente válidas, ou seja, que qualquer outro idiota que consinta em pensar o mesmo assunto chegará à mesma conclusão que nós. Mas como nenhum de nós tem um contato com a unidade do mundo real, e todos nós estamos apenas projetando sobre ele a unidade que está nas nossas formas a priori, surge a pergunta, mas e se todos nós estivermos enganados juntos? Ele acha essa perspectiva horrível e a afasta. Então, ele diz, nós temos que acreditar nisso. Eu digo, temos uma pinóia. Os céticos não aceitam. E qual é o problema? Ser universalmente válido significa apenas ser aprovado por todos os homens, ou pelo menos por aqueles que pensaram no assunto. Mas nada impede que eles se enganem todos juntos. A filosofia de Kant, cuja influência sobre a mentalidade acadêmica foi profunda e duradoura, substitui, em última análise, a veracidade pelo mero consenso. Pode ser até um consenso universal, todo mundo concorda, mas jamais saberemos se isto corresponde a algo do mundo objetivo ou não. Essa filosofia só não nos informa se a existência do consenso deve existir objetivamente, por sua vez, ou também deve ser admitida por puro consenso. Eu digo, existe um consenso. Eu digo, mas ele existe no mundo real? Não podemos saber, porque o consenso, afinal de contas, seria, vamos dizer, um fenômeno histórico, social. Há um consenso de que todas as pessoas pensam assim, assim, assim. Para mim, isto é um dado objetivo do mundo real, mas eu não posso captar um dado objetivo do mundo real. Então eu só posso conhecer o consenso através de outro consenso. E este através de outro consenso, e de outro, e de outro, e de outro, e de outro, e de outro, e de outro. Então o consenso se transforma numa assembleia universal eternamente inconclusiva. 3. Segundo toda uma escola de pensamento em que se destacam Willard Quine, Gilbert Ryle, Wilfred Sellers, Donald Davidson e Richard Rorty, a única unidade que se pode admitir como existente é a da natureza corpórea tal como a descrevem as ciências. O ser humano é apenas um ente a mais no conjunto da natureza, e tudo o que se passa no seu psiquismo é apenas o resultado da sua atividade neuronal, um processo material como qualquer outro. Os circuitos neuronais recebem inputs dos sentidos e emitem enunciados sobre as coisas. Mas esses enunciados são nada mais que um jogo intersubjetivo. Refletem apenas a troca de estímulos entre vários cérebros humanos e nada mais conhecem nem expressam além da sua própria situação pragmática. Ou seja, existe um mundo objetivo e ele é descrito pelas ciências. Dentro deste mundo, existe um tipo de seres que são seres humanos, os quais pensam e falam, tá certo? Mas o que eles pensam e falam não diz respeito a nada de objetivo, a nenhuma realidade objetiva, mas expressam apenas o funcionamento do seu próprio cérebro. Não é isso? Temos então dois mundos separados. De um lado, a unidade objetiva das coisas físicas descritas pelas ciências. De outro, o universo dos jogos intersubjetivos, eles usam essa mesma expressão, jogos, conjunto de erros e ilusões, às vezes úteis, não raro inúteis e prejudiciais. Essa solução não é uma solução de maneira alguma. Em primeiro lugar, não nos explica como a mera soma de atividades intersubjetivas, sem poder de preensão sobre a realidade objetiva, poderia ter gerado algo como o conhecimento científico objetivamente válido. Afinal de contas, quem faz a ciência são outros bichinhos, como nós, e tudo o que eles pensam e dizem é apenas o resultado da atividade neuronal deles. Você está entendendo? Quer dizer, um sujeito, para ele dizer mal besteira, é apenas, isso reflete apenas o quê? Uma atividade neuronal. Para ele enunciar uma lei, suposta lei científica, o que é? É outra atividade neuronal. E a atividade neuronal não reflete jamais a objetividade do mundo, e sim reflete apenas o funcionamento dos nossos próprios neurônios. Se todas as atividades cognitivas humanas são apenas jogos, a ciência não pode ser também, senão um jogo. Ainda que um pouco mais sofisticado. E, neste caso, ele nada tem a dizer sobre o mundo das coisas, e sim apenas sobre as necessidades pragmáticas da comunidade científica, ou seja, da pessoa que emite esse discurso. Uma dessas necessidades é a de persuadir as demais comunidades de que a comunidade científica é a única autorizada a falar em nome delas e, ademais, a pronunciar verdades objetivas a que todas devem curvar-se. Ou seja, impor a veracidade do conhecimento científico é apenas um jogo de linguagem a mais. O próprio Rorty não consegue escapar disso porque ele diz: olha, nós não podemos provar nada. Só o que nós podemos é induzir as pessoas a falar como nós. Então, uma atividade meramente pragmática. Né? Eu quero, né, que você pense como eu. Então, eu crio uma série de mecanismos persuasivos e treino você para você falar como eu. É isso que a comunidade científica faz. Né? Eu digo, mas de onde vem a autoridade dela? Né? Por que eu não posso fazer o contrário? Eu digo, não aceito o seu discurso científico, eu invento o meu próprio. Em vez de eu falar como você, eu quero que você fale como eu. Vamos supor que eu tenho mais dinheiro que você. Eu contrato mais gente para falar e você acaba falando como eu. Ou seja, eu até escrevi dois artigos sobre o Rorty, muito antigamente, já saíram também no Imbecil Coletivo, mostrando que, no fundo, todo o universo do conhecimento é apenas uma questão, vamos dizer, como em Kant, de um consenso, mas ele não fala só um consenso, ele fala em fabricar um consenso. É tudo um consenso fabricado, e a totalidade do discurso da ciência é outro consenso também fabricado. Não vejo como escapar disso dentro da perspectiva do Rorty. Não há nada na obra do Rorty ou dos outros que permita estabelecer uma distinção qualitativa, né, real entre o discurso científico e os outros demais discursos. Há apenas uma diferença de grau. Mas, vamos dizer, um jogo muito mais aperfeiçoado continua sendo um jogo. Em segundo lugar, o que é uma ciência? Ciência é levantar uma hipótese de que determinado campo de fenômenos obedece a alguma constante e, em seguida, coletar fatos dentro desse mesmo campo, definido pela constante, para averiguar se a constante é mesmo constante. Às vezes não é. Embora essa atividade seja eminentemente tautológica, às vezes ela dá errado. Então, por exemplo, né, eu faço uma hipótese de que todos os porcos espinhos jogam espinhos quando são atacados. E daí eu vou coletar fatos. Que fatos são esses? Porcos espinhos. Hã? Então, que objetos eu coleto para isto? Os objetos passíveis de serem explicados pela mesma constante. Eu não vou coletar tomates, abacaxis, prédios, automóveis. Não, eu vou coletar os porcos espinhos, que são os objetos abrangidos na minha hipótese. Então, mesmo assim, pode ser que eu observei errado, que os porcos espinhos não façam isso. Não é isso? O campo de observação de cada ciência é delimitado pelas hipóteses iniciais que, em seguida, selecionam o material de observação. Por mais exatas e meticulosas que sejam as observações, o resultado final há de trazer sempre consigo a tara hereditária da hipótese fundadora. E por isso não pode jamais ser declarada uma verdade objetiva, apenas a confirmação intersubjetiva de um método inventado precisamente para criá-la. Kant estava certo ao observar que nas ciências o método inventa o objeto. Mas se este é o caso, nenhum objeto de ciência nenhuma pode ser dito real. Cada um é apenas um simulacro de objetividade projetado pelo método. E se as pessoas disseram, ah, mas como que você explica então a aplicabilidade técnica? Eu digo, exatamente, por isso, meu filho, a aplicabilidade técnica das ciências é por causa disso. Ela fez uma hipótese de que um certo campo de objetos obedece a uma constante. Em seguida, você escolhe os objetos de acordo com a possibilidade, a probabilidade, que lhe parece maior ou menor, de que eles obedeçam a essa constante. Isso quer dizer que a possibilidade da manipulação técnica já está dada desde o início. A própria aplicabilidade do método científico já é uma aplicação técnica. Já é uma transformação que você está fazendo, não certamente nos objetos, mas na visão que você tem deles. Se você pode criar essa estrutura racional, esta visão racional dos objetos, então não deve ser muito difícil você aprender a fazer alguma coisa com eles. Agora, a possibilidade de que certas coisas obedeçam a algumas constantes, tão logo elucidada, ela já sugere automaticamente uma aplicabilidade técnica. Por quê? Porque ela mesma já é uma aplicação técnica. Ela é uma projeção de um pensamento que você teve sobre um conjunto de possibilidades que você achava que tal campo de fenômenos poderia manifestar. Isso já é técnica. Hã? Em que sentido isso pode ser objetivo? Eu digo jamais. Mesmo que milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de observações confirmem que é assim, isso jamais será objetivo. Porque isso não diz respeito à natureza e à conduta dos objetos, mas à simples possível reação deles perante uma ação humana. Se for um método que recortou os objetos, eles não existem objetivamente. Eles são apenas um aspecto da realidade escolhido pela mente humana. Isso quer dizer que a totalidade do mundo descrito pelas ciências não é objetiva de maneira alguma e não pode ser. Embora o que eu estou dizendo não se aplique a todas as ciências, porque nem todas funcionam sempre assim, mas... Por exemplo, a ciência histórica não funciona assim, a geografia não funciona assim. Né? Quer dizer, algumas ciências contêm um aspecto descritivo enormemente desenvolvido. E é nesse aspecto descritivo que se introduz aí o elemento da objetividade. Porque se é um aspecto descritivo, você vai descrever os aspectos tal como eles se apresentam e não tal como você os selecionou. Se bem que existe, em todos os casos, há uma seleção inicial que é dada na própria definição da ciência, no instante em que ela delimita o seu campo. Edmund Husserl dizia que, idealmente, a divisão dos campos entre as várias ciências e a definição do campo de cada um deveria corresponder a aspectos objetivos da estrutura do real. Ou seja, aos vários campos de observação das várias ciências deveriam corresponder outros tantos campos ontológicos, campos na estrutura do ser, mas que isso era somente ideal. Isso não acontecia. E aí entra o pior. Em terceiro lugar, a unidade do real concreto no qual sabemos que existimos, não é a mesma coisa que a unidade abstrata de um todo tomado como objeto de teoria. Podemos fazer afirmações sobre o todo, mas sabemos que o todo do qual se fala não é o mesmo todo no qual se existe. E você acabou de fazer uma sentença geral sobre o todo. Aonde você fez isso? Você fez isso dentro do todo. A sentença pode, ao mesmo tempo, dizer algo sobre a estrutura do todo e as condições da sua própria existência dentro do todo? Falei, é impossível. A totalidade concreta transcende toda a possibilidade de teorização pelo simples fato de que fazer teorias é algo que acontece dentro do todo, não acima e fora dele. Portanto, mesmo que fosse possível existir uma concepção científica da totalidade universal, essa concepção abrangeria somente uma parte ou aspecto da totalidade concreta, não a totalidade concreta enquanto tal. Ou seja, Se o mundo corpóreo descrito pelas ciências é uma unidade, essa unidade é determinada pelas necessidades internas do método e não pela natureza objetiva das coisas. Isso é o mesmo que dizer o mundo que as ciências descrevem é apenas um jogo intersubjetivo, entre outros. Por fim, resta a obviedade de que, se a ciência não pode descrever o todo, se a ciência não pode descrever o todo, também não pode descrever um só fato concreto, por mínimo que seja. Fato concreto é o fato tomado não na essência abstrata que o define, muito menos na definição meramente operacional da qual parte em geral a observação científica, mas na totalidade ilimitada dos acidentes sem os quais ele não poderia produzir-se. Isto está absolutamente acima da capacidade de observação, seja de cada ciência em particular, seja de uma hipotética e utópica articulação de todas elas. E, no entanto, o fato concreto está ao alcance de qualquer pessoa. Porque qualquer percepção que você tenha de um fato concreto, por mais simplesinho que seja, ela está aberta. Ela não fecha aquilo num conceito. Ela está aberta para a infinidade de acidentes que concorrem para aquilo. Todo mundo sabe imediatamente disso. Ou seja, por exemplo, você está andando com um carro, seu carro bate no outro carro. Né? Você sabe que aquela pessoa veio de algum lugar. Isso não tem nada a ver com um acidente, mas você sabe disso. Você sabe que aquela pessoa tem um eu. E que assim como você tem uma opinião sobre o que aconteceu, ela também tem uma opinião. Não é isso? Então, a sua percepção do fato concreto ela está permanentemente aberta entre o que você já sabe da situação, o que está acessível à situação, e a infinidade dos acidentes que estão em volta, que concorrem para aquilo, que você não pode prestar atenção em todos, mas que você sabe que estão ali. Nós sempre sabemos disso. Eu estou dando aula aqui nessa salinha. Eu sei que para além dela existe alguma outra coisa. Existe um prédio, existe a rua, existe o chão, existe... Ele sempre sabe tudo isso. Ou seja, a percepção comum e corrente, ela sempre se refere a fatos concretos. E referir-se ao fato concreto significa estar consciente de uma totalidade ilimitada, inabarcável e presente sob a forma de tensão. Isto é perceber fato concreto. Tem alguma ciência que possa fazer isso? Nenhuma pode. Para a ciência fazer isso, seria preciso que ela, que a delimitação do seu objeto estivesse sempre sendo ameaçada por fatores acidentais não pertinentes àquela ciência. Então, por isso mesmo que a ciência faz abstração da realidade concreta e pega somente aqueles objetos que estão ao alcance do seu método. Se você pegar todas as ciências que existem, não, cada uma delas tem um método, recortou um aspecto muito pequenininho de uma certa categoria de objetos e está dizendo algo sobre eles, excluindo todos os acidentes. Se você somar todas as ciências, você tem a inclusão de todos os acidentes, eu digo, é impossível, porque isto seria o infinito quantitativo em ato. O infinito quantitativo só pode ser apreendido em potência. E é por isso que quando você vê um fato qualquer, você sabe que a infinidade de aspectos acidentais está presente, mas está presente em potência. Não é enumerável, né? Para que o conjunto das ciências pudesse abranger a totalidade do mundo concreto, seria preciso que você tivesse o infinito quantitativo em ato. Isso é absolutamente impossível. Portanto, existe alguma concepção científica do universo? Não existe nenhuma e qualquer uma que se apresente é sempre a empulhação. Existe concepção científica da totalidade do que a ciência conhece, a qual não coincide com o universo real no qual nós vivemos de maneira alguma e não pode coincidir. Então, no fundo, no fundo, é disso que estava, é isso que o nosso amigo Newton Ribeiro estava percebendo nas entrelinhas do Aristóteles. Ele percebeu, os sentidos são descontinuidades. E a forma inteligível é uma continuidade. Veja a profundidade da tensão que esse problema oculta. É tudo isso que eu estou falando aqui. E note bem que eu formulei o problema e não dei a solução dele. E não vou dar nesta aula. Então, vou ter que guardar isso para, né, o próximo capítulo, né, como na novela. Né? Tem aqui a encrenca se formou, mas a encrenca só tem o desenlace da encrenca é só no capítulo seguinte. Tá certo? Então, isto aqui é para exemplificar para você como se trata um problema filosófico. Essa carta do Newton foi muito bem-vinda porque ela serviu muito bem de introdução exatamente para o que eu queria dizer nesta aula. Tá certo? E eu digo, aí, nesta maneira de você enfocar os problemas, com toda a sua densidade real, e você articulando ao mesmo tempo, vamos dizer, a perfeição dos conceitos com a tensão entre conceito e realidade, é aí que está o rigor filosófico. Esse é o segredo dos grandes filósofos. É assim que eles trabalham. Isto é técnica filosófica. Não é toda a técnica filosófica, mas é evidentemente um aspecto importantíssimo dela, embora um aspecto elementar. Pois muito bem, eu não vi na USP jamais um único sujeito que dominasse isto. Newton, você com isso aqui, você já mostrou que você tem mais capacidade do que todos os professores da USP. Só se tem algum lá que foi capaz disso que eu não conheço. Mas daqueles que são os mais aparecidos, né? Não só professores da USP, mas pessoas formadas pela mentalidade dos pianos, como aquele nosso amigo que outro dia eu estava comentando, até esqueci, o Safatli, né? Vladimir Safatli. Então, esses caras são todos amadores. Eles são diletantes. Quer dizer, olha, é aquele negócio que diz, pô, só quem viu sabe quanto dói, tá entendendo? Então, eu sei quanto dói um problema filosófico. Né? Porque eu fiz, Newton, o que você está fazendo. Eu peguei a metafísica de Aristóteles e fui ali apanhando a cada linha, não apanhando para entender o texto. O texto é fácil de entender. Né? Apanhando para dizer qual é a realidade efetiva que está por trás disso. A que realidades ele está se referindo? E daí, quando eu captava a realidade, eu falei, pá, parece que não confere exatamente com o que ele está dizendo, mas ao mesmo tempo também não desmente a outra. Em suma, você tem um problema. Né? Aprender filosofia é aprender a captar esses problemas. Na realidade, não nos textos. É isso? Então, com isso, terminamos nossa primeira parte. Vamos fazer um intervalinho. Depois eu vou responder algumas perguntas. 5 minutos. Então, vamos retomar aqui. Tem algumas perguntas, elas são todas pertinentes ao que nós estamos falando aqui. É, Tiago Todinelli pergunta. Primeiro, informa que ele não está estudando na USP, mas na UFRJ. Pior ainda. Quer dizer, esta é toda a mentalidade, toda a faculdade de filosofia do Brasil, tudo moldado pela USP. Tudo. É, na última aula, o senhor comentou que o provável não é real. Contudo, se tomarmos a definição do real como aquilo que se opõe ao nada, é certo que há gradações dentro da noção de realidade. A saber, o que pode vir a ser provável é apenas um real menos suficiente que o real efetivo. Nesse sentido, não seria mais apropriado dizer que o provável é um real com menos suficiência, não correspondendo, pois, a um conceito suficientemente concreto para dar a efetividade da certeza? De certo modo, sim, porém, nesse caso, seria mais certo você falar do potencial, da potência, e não da probabilidade. Afinal de contas, probabilidade é um cálculo que nós fazemos. Probabilidade é apenas a avaliação que nós fazemos do potencial inerente a uma situação. O potencial é uma realidade objetiva e, como tal, faz parte do real. Não esqueça que aqui, tudo que eu disse do círculo de latência. Quer dizer, o círculo de latência é, ao mesmo tempo, ele só nos é conhecido como probabilidade, mas, por outro lado, ele é real. Lembra o exemplo do cachorro. Estou vendo, vindo pela rua e vejo ali cachorro deitado. Então eu sei que ele pode abanar o rabo, que ele pode me morder, que ele pode latir, que ele pode não fazer nada. Mas que ele não vai sair voando. Então, isso é uma avaliação que eu estou fazendo. Porém, eu sei que todas essas ações possíveis são dele e não minhas. Portanto, este potencial, este círculo de latência está nele. Mas eu não vou confundir o potencial que está nele com o conhecimento que eu tenho disso. Então, probabilidade reflete um conhecimento que nós temos e não a realidade da coisa. Então, seria melhor você usar a palavra potencial. Nesse sentido, potencial, claro que é claro que ele faz parte do real. Eu só digo que a probabilidade não é real, porque probabilidade é um cálculo nosso. Roberto Melo Moraes. Qual a relação que existe entre o que o Freud chamava de inconsciente e o que Lavelli chama a presença do ser? Podemos anunciar para o Maracanã lotado. O professor Olavo Carvalho informa. Sai o inconsciente de Freud, entra a presença do ser de Lavelli. Bom, é assim e não é assim. Em primeiro lugar, o Dr. Freud, quando ele falava do inconsciente, ele não se referia a tudo que está inconsciente. Por exemplo, os mecanismos reflexos. Você não sabe como a sua respiração funciona e, no entanto, você respira. Então, direi, esse é um mecanismo inconsciente. Não é deste inconsciente que o Dr. Freud fala. Ele distingue entre esse inconsciente natural e um outro tipo de inconsciente, que é o inconsciente freudiano em particular, que ele diz que é nascido da repressão, é nascido do conflito entre o ego e o id. Quer dizer, o ego, entre o ego e o superego, id, ego e superego. O ego quer certas coisas porque é impelido a isso pelo id. E daí a outra parte do inconsciente, que é o superego, proíbe ele de fazer aquilo, então ele não pode mais nem pensar naquele negócio, mas ao mesmo tempo continua pensando. Então, esse material vai sendo acumulado numa lata de lixo que chama o inconsciente. Então, o inconsciente freudiano não é tudo que nós ignoramos. Tá certo? Então, esta é a primeira diferença. Né? Existe uma apostila que eu usei no curso, muitos anos atrás, do Maurice Pradin, que chama Os Dois Inconscientes. Né? Eu vou colocar isso no seminário, porque eu tenho a impressão que isso seria útil para você esclarecer esta questão, que deve estar na cabeça de muita gente também. E, em segundo lugar, a presença do ser não é ignorada. Funcionalmente, você pode dizer, sai o inconsciente do Freud e entra a presença do ser. Quer dizer, muita coisa que o pessoal explica pelo inconsciente freudiano, não é o inconsciente freudiano, é assim a presença do ser. Então, nesse sentido, vamos dizer, funcionalmente é assim. Porém, O inconsciente freudiano é só um dos inumeráveis elementos que estão dentro, se caso ele exista, que eu acho que ele só existe de vez em quando. Eu acho que nem todo mundo tem inconsciente freudiano. Então ele é só um dos muitos elementos inumeráveis que constitui a presença do ser. Note que essa noção da presença do ser, eu apenas a enunciei, eu dei o nome dela. Eu não explorei isso profundamente e não vamos fazer isso esse ano, nós vamos fazer apenas no segundo ano quando estudarmos textos do Lavelle. Não é isso? Não é uma grande vantagem vocês tentar ler esses textos agora, falando, calma, ninguém precisa saber tudo ao mesmo tempo. E, ademais, quando surgem essas coisas, a pessoa fica com uma ansiedade tremenda de achar uma solução para o problema. Né? Eu digo, mas olha, não é isso que é para fazer. O que é para fazer é para você guardar o problema e guardar aquela tensão por anos a fio, e gradativamente, esperando que a vida lhe mostre os vários aspectos, a vida e o desenrolar de seus estudos vão completando, por assim dizer, a equação. Até que chega uma hora que você enxerga a coisa com muita clareza. Você criar um repertório desses problemas é o que vai dar, vamos dizer, o perfil da forma individual da sua inteligência. Né? A inteligência humana não passa disso, quer dizer, é uma forma, um esquema determinado pelos vários polos de interesse nos quais nos apareceram essas grandes questões. E vivenciar essas questões é o que vai dar, vamos dizer, um poder hormonal para a sua inteligência. Que a inteligência medíocre, ela precisa de um estado de homeostase, quer dizer, ela não quer pensar absolutamente nada, não quer sofrer, não quer problema. Então, né, ela precisa de uma resposta rápida, qualquer resposta serve, qualquer besteira serve. Então, essa é a melhor maneira de você jamais ser um filósofo. O filósofo precisa guardar essas questões e ver que elas são preciosas, porque elas alimentam, vamos dizer, a tensão da busca do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ficar nervoso com elas, porque se você ficar muito nervoso e precisa da resposta imediatamente, você não vai aguentar e você vai buscar logo a homeostase, o estado de repouso. Então você vai pegar alguma resposta e dizer, ah, deve ser isso. Pronto, acabou. Então acabou sua investigação filosófica ali mesmo. Um segundo erro é você guardar a questão e ficar escarafunchando, mexendo. Eu digo, o que você está querendo fazer é gerar, é criar uma solução. Não é para gerar nem para inventar, é para esperar e encontrar. A solução virá para você. Né? Através da experiência da vida, através do desenrolar dos seus estudos. Né? Você tem que esperar que as coisas mesmas te digam o que elas são, o que elas estão fazendo aí. Então, por isso que eu digo, guardar essas questões. Não é ficar remexendo nelas. Não é investigação filosófica no sentido ativo. É uma longa convivência com essas tensões constitutivas da existência humana. Porque essas tensões existem. Elas são. Você presta um pouquinho de atenção, você logo percebe que esse problema existe. E que ele existe não somente para Aristóteles. Né? Ele existe para todos os seres humanos. Todos têm a experiência deste problema, só que não têm com a clareza que Aristóteles está explicando. Então, a marca distintiva do filósofo é que ele conviveu com esses problemas o tempo suficiente para expressá-los em termos universalmente válidos. Entendeu? E poder, então, estabelecer um efetivo diálogo a respeito da experiência interior dessas tensões. Quer dizer, você vê, o mundo de experiência interior de um Aristóteles é tão enormemente rico. Não acaba. Né? Ou seja, você percebe a grandeza de um filósofo pela multiplicidade e abrangência das tensões que ele percebeu. Está compreendendo? Então, outro dia, por exemplo, eu estava lendo o livro do David Berlinski, The Devil's Illusion, que é uma resposta ao livro do Richard Dawkins, né? God's Illusion. Né? E Eu li aquilo e ficava cada vez mais impressionado, porque eu digo, olha, eu acho o David Berlitz que talvez seja o sujeito mais inteligente que existe no mundo. Por quê? Porque ele percebe tudo. Não tem uma só palavra ali que ele simplesmente pegou uma noção corrente e jogou na página. Né? Tudo foi percebido como problema e vivenciado como problema por longo tempo. Então eu digo, mas como esse sujeito está maravilhosamente acordado. O David Berlitz, que não é um filósofo, e ele não pretende resolver nenhum daqueles problemas, né? Ele apenas colocou. Eu digo, olha, ou seja, ele alcançou o estado intelectual, que é o estado ideal do filósofo. Ele está acordado e, ao mesmo tempo, está tranquilo perante todos esses problemas. Ele sabe que ele não precisa alcançar a solução de todos eles, porque Deus sabe a solução. Mas, ao mesmo tempo, ele quer essa solução. E ele quer, não só por uma curiosidade pessoal, mas porque ele sabe que isso poderia aliviar muito o sofrimento humano, né? Poderia dar aos seres humanos uma segurança maior perante o universo, e assim por diante. Né? Então, é repetindo esta operação que o Newton Ribeiro fez, repetindo uma vez, duas vezes, mil vezes, milhares de vezes, que você vai criar o seu repertório de problemas. Esses problemas serão ao mesmo tempo os objetos da sua investigação filosófica e os temas da sua vida. Está entendendo? Quer dizer, aqueles pontos de dificuldade aos quais você é sensível. De tal modo que a sua personalidade e a sua inteligência filosófica não serão duas coisas diferentes. Serão exatamente a mesma coisa. E daí você não está fingindo filosofia, você não está brincando de filosofia. Aí você é um filósofo. Né? E essa será a diferença fundamental entre você e um professor de filosofia. Um mero professor, um mero transmissor de cultura filosófica. Né? Francisco Neves. Na aula de 18 de julho, em que o senhor falava acerca do conhecimento intuitivo, entre aspas, sugerido pelo experimento das cartas, foi dito que esse tipo de conhecimento não se prestava a uma expressão direta, sendo, no entanto, certo e fonte de raciocínios que pudessem ser seguidos. Pergunto se essa forma de conhecimento tem algo a ver com o que diziam Edmund Husserl, em Experiência e Juízo, e Max Scheler, acerca da consideração antepredicativa da experiência, em especial com o que dizia este último sobre a objetividade dos valores. Além disso, é possível dizer que as avaliações éticas e estéticas no que alcançam de objetividade e não mera projeção subjetiva sejam por natureza inexpressáveis, semelhantemente ao que se deu com o velho especialista em arte, que eu citei aqui, o Max Friedlander, no caso da oferta de uma escultura falsa a um museu mencionado na mesma aula? Ou seja, somos incapazes de provar discursivamente por que uma conduta, um ato, objeto artístico são louváveis ou deploráveis. Bom, o que eu disse a respeito do experimento das cartas coincide parcialmente com o que Husserl e Scheler dizem da experiência antepredicativa. Quer dizer, a experiência antepredicativa é aquela que não está ainda equacionada, vamos dizer, em afirmações. Predicamento é a mesma coisa que juízo ou afirmação. Quer dizer, nada está afirmado. Mas eu digo, mas ela é antepredicativa, essa experiência é antepredicativa só do ponto de vista da mente reflexiva. Porque na sua estrutura real ele está afirmando alguma coisa, apenas afirma muito rapidamente, demasiado rapidamente para que você a apreenda e expresse em palavras. É isso? Vê aqui para mim o que aconteceu. Se parou. Ah, não. Mas, se você tiver calma e paciência, você vai ver que muitas dessas experiências que são tremendamente rápidas e que parecem ser antepredicativas, você pode apreendê-las em palavras e expressá-las. Então já não são mais antepredicativas. Elas são, como se dissesse, são antepredicativas para uns, mas não são para outros. Tá certo? Para a maioria das pessoas, a quase totalidade, é assim, porque aquilo passa num relance e está abaixo da sua inteligência reflexiva. Mas se você fizer a sua inteligência reflexiva acalmar um pouco, né, e esperar para ver o que, que ela já sabe, o que, que já foi percebido na realidade, o que, que a realidade está dizendo, em vez daquilo que você pretende dizer, ué, você acaba dando voz e voto à realidade. E essas percepções super rápidas você acabam se tornando conscientes, por assim dizer. Na verdade, o que faz um Aristóteles é precisamente isso. Quer dizer, quando as pessoas chamam os filósofos de pensadores, eu já escrevi um artigo uma vez dizendo, ó, pensador é a mãe, pensar morreu um burro. O problema não é pensar. Porque pensar, quer dizer, você está criando frases, criando juízos, etc, etc, etc. Eu digo, olha, o que Aristóteles faz não é isto. Ele não está criando teorias, ele não está montando frases. Ele está tentando perceber uma coisa como ela é e fazer a coisa falar. Muitas vezes, aquilo que é a experiência mais concreta e mais direta só consegue ser expressado em termos abstratos altamente sofisticados. Então parece que foi um raciocínio montado, como em matemática, por exemplo. Né? Mas não é isso, é uma percepção. O sujeito está apenas expressando o equivalente lógico daquela percepção. Porque vamos supor que o talento dele não fosse filosófico, fosse poético. Ele exprimiria em símbolos poéticos. A coisa é difícil dos dois jeitos. Né? Você lê poesia, bom, fica enigmático. Você lê filosofia, bom, você precisa aprender toda a terminologia técnica. A terminologia técnica é tão difícil que você, para aprendê-la, você precisa gastar anos a fio prestando atenção nessas estruturas discursivas. E no filme você fica achando que criar essas estruturas discursivas é o próprio da filosofia. Quando não é a própria da filosofia, é investigar o ser na sua realidade, na sua presença. Né? E deixar que ele fale. Está compreendendo? Quer dizer, quando Aristóteles coloca esse problema aqui, diz, olha, isso aqui é o mais difícil de conhecer porque está mais afastado dos sentidos. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que a forma inteligível não está dada fora e acima do objeto sensível, mas no próprio objeto sensível. Digo, parece uma contradição lógica. Digo, não é uma contradição lógica, é uma tensão que está presente no próprio objeto e no próprio processo cognitivo. É? E temos que dar graça a Deus, Aristóteles, que ele disse essas duas coisas. Ele disse uma coisa numa aula e disse a outra coisa na outra aula. Se ele fosse brasileiro, ia aparecer imediatamente 500 caras dizendo: ah, professor, o senhor está com contradição. Porque eu digo, por trazer, perceber contradição lógica, qualquer computador percebe, e o macaco também percebe, até papagaio percebe. O problema é saber se essa contradição lógica é um erro ou se ela está expressando uma tensão real. Hã? Então, eu digo, é antipredicativa e não é. Quanto ao segundo ponto, essas avaliações éticas e estéticas, é exatamente a mesma coisa. Elas são inexpressáveis para pessoas que não tiveram a mesma experiência e que não têm a capacidade de verbalizar essa experiência no mesmo nível que você tem. Mas para quem tem a experiência, a coisa é altamente verbalizável. Então, nós não podemos transformar num problema filosófico o que é apenas uma dificuldade empírica, uma dificuldade acidental, por assim dizer. Por exemplo, entre duas pessoas, você pega Max Friedlander e pega um outro Max Friedlander, tão experimentado, tão bom observador quanto ele. Ele olha um quadro e diz, pô, esse negócio está artificial, está forçado. E o outro olha e diz, é mesmo. Agora, a pessoa que não tem esta observação, ela não vai fazer a ponte entre a percepção sensível do quadro, né, e aquela expressão que eles estão dando à experiência estética que tiveram. Então ele vai achar que é apenas uma opinião. Então, aquilo que para quem está enfronhado no negócio é percepção imediata, para o outro é apenas opinião, é um tecido verbal separado da realidade sensível. É por isso que nós não podemos jamais ter a ilusão de que todo mundo vai nos compreender. Hã? Olha, eu sou um profissional de ser incompreendido. Hã? Eu vivo disso. Tá entendendo? Então, eu dou aula para treinar as pessoas para que elas compreendam o que eu estou dizendo. Então, ou você foi meu aluno, estudou todas essas coisas, teve paciência, fez a experiência como Milton Ribeiro, tal. Ou você adquiriu a experiência em outro lugar. Pode ser. Você aprendeu sozinho, ou teve um outro professor. Ou então, você não vai entender o que eu estou falando. Outro dia alguém me mandou a gravação aí do Orlando Fedeli, dizendo, esse Olavo é um perigoso gnóstico, etc, etc. Ih, meu Deus do céu, lá vem ele de novo. Não, é muito simples. O que é o Sr. Orlando Fedeli? O Sr. Orlando Fedeli é um pregador. Ele é um transmissor da doutrina da igreja. Tá certo? É isso que ele faz. Então, a doutrina da igreja é constituída das conclusões de longos debates procedidos nos concílios entre os grandes teólogos, os grandes santos padres da igreja, etc, etc. Você encadeia aquelas conclusões, você obtém o quê? A doutrina da igreja. Ela é feita todinha de conclusões. Né? Se você pega lá o livro O Inquiridium, do Denziger, que é o resumo da doutrina católica, tem lá milhares de conclusões. Número 1, número 2, número 3, número 4. Você não tem a menor ideia de onde saiu aquilo. E o rolo que foi para chegar a essas conclusões. Está entendendo? Porque se fosse... Né? O Denziger disse, não, eu não vou dar só a doutrina católica, eu vou contar a história de todas as discussões. Ele falou, bom, então, meu filho, você tem que pegar toda a patrística grega, a patrística latina, não é isso? E mais, todas as obras de Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa, e para encadear tudo. Eu digo, bom, meu filho, isso aí vai dar uns 100 mil volumes. Né? E isso você diria que isso é a doutrina da igreja. Então, a doutrina da igreja está só nas conclusões. O senhor Orlando Fedeli é um cara que treinou para ensinar a doutrina da igreja. E ele o faz muito bem. E eu acho que tem altos méritos nisso. Eu jamais falaria mal dele por causa disso. Eu acho que ele é um católico, sincero, está lá ensinando a doutrina da igreja. Agora acontece o seguinte, ele não tem capacidade para perceber a problemática filosófica da coisa. Não pode perceber. Ele está acostumado a raciocinar dentro do certo. Eu digo, meu filho, eu estou acostumado a transitar entre milhões de coisas que são duvidosas, nebulosas, e que eu não sei, cuja conclusão eu não sei. Esse é o meu treinamento. Então, como é que nós vamos lidar com coisas que nós não sabemos? Isso aqui é a filosofia. Né? Então, o senhor Orlando Fedeli, quando ele se mete a ler textos filosóficos, ele faz uma confusão dos diabos. Porque ele interpreta cada frase como se fosse uma conclusão. Você está entendendo? Então, você está lá levantando... Você imagina assim, mas num cara que não conhecesse Santo Tomás de Aquino, né? Então, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele levanta uma pergunta e daí ele levanta uma hipótese. Né? Então, Jesus Cristo ressuscitou? De hipótese. Parece que não. Por quê? Porque tem isso, tem mais aquilo, e explica e argumenta em favor de todas as coisas que são contra a hipótese da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Daí depois ele coloca a outra parte e a outra parte. Mas tudo isso você tem que ir lendo de pouquinho, você não pode ler o capítulo inteiro de uma vez. Você tem que ler linha por linha. Né? Então, Orlando Fedeli é que deu o sujeito que pegou lá um parágrafo do meio e falou, aqui, Santo Tomás de Aquino está negando que Jesus Cristo ressuscitou. Eu falei, não, meu filho, ele está no processo dialético da descoberta do negócio. Pode acreditar que, vamos dizer, cada capítulo da Suma Teológica já é suficientemente complicado em si mesmo. O processo real pelo qual se chegou a isso, foi muito mais complicado. Né? Então, se você não tem o equipamento intelectual e humano necessário para lidar com todas essas ambiguidades, essas dificuldades, o processo dialético, é melhor tu não te meter em questões filosóficas. Véio. Porque você é obrigado a ser filósofo? Hã? Então, o que vai fazer o doutrinário, o tipo do pregador, né, o apologista, o apologeta da religião, tipo Orlando Fedeli? Ele lê uma coisa e ele vê se aquilo está de acordo com a doutrina da igreja ou não. Se está, ele aprova. Se não está, ele desaprova. Né? É só isto. Então eu digo, bom, é bom que alguém faça isso, é claro, para avisar as pessoas. Por exemplo, ele lê lá o René Guénon e diz, não, está errado, isso é agnóstico, está condenado. Eu digo, ótimo. Agora, o problema é o seguinte, como é que nós vamos lidar filosoficamente com essas questões? Hã? Então eu tenho que fazer minhas aquelas hipóteses que o René Guénon está trabalhando e ver o fundamento, mesmo que o que ele diz está errado, eu tenho que ver o fundamento da possibilidade do erro. Hã? Eu tenho que dizer por que, que ele chegou no erro. Hã? Não basta simplesmente dizer que está errado. Então, essa é a mesma coisa. O Orlando fez, é que nem um sujeito que, vamos dizer, um médico que... O sujeito chegasse no consultório, o médico disse, você está doente. O doente fala, ó, raio, mas isso eu sei. Eu vim aqui por esse exame por causa disso. Eu não vim aqui para só me dizer que eu estou doente. Eu vim aqui para dizer o que que está acontecendo comigo, precisamente. É? Então, vamos dizer, o processo de investigação filosófica implica uma série de meandros dialéticos, coisas dificílimas, né? No qual você está fazendo, por exemplo, abstração da questão do certo e errado finais. Você está simplesmente acompanhando a experiência intelectual, ou espiritual de um outro, e vendo todos os meandros dela. Isso aí, o Orlando Feder não tem capacidade para fazer isso. Não estudou para fazer isso. Então, eu não tenho nada contra o que ele faz, eu acho maravilhoso o que ele faz. Excelente pregador, grande defensor da igreja, grande batalhador. Né? Deus há de premiá-lo por seus esforços. E acho uma pessoa boa, um homem de bom coração, mas tu não é filósofo, tu não tem capacidade para lidar com isso. Se você precisa de uma certeza imediata e você já vai direto no dogma da igreja, eu digo, bom, você está lendo cada sentença como se fosse uma conclusão e não a etapa de uma investigação dialética. Então aí você não vai entender nada. Você só vai entender assim. Se está certo, de acordo com a doutrina da igreja, é errado. Então, está errado, você se afasta daquilo. Então, isto aqui é uma atividade, sem dúvida, importante. Mas, se você não quer arriscar a sua mente, você não pode dar filosofia, meu filho. Você vai lá para o padre e pergunta o que é certo ou errado, o padre te diz e você segue. Se você procurar na patrística grega e latina, você encontrará uma infinidade de erros. Uma infinidade. Né? E esses erros, às vezes, o cara prosseguiram no erro por séculos, até que chegou um concílio ou o Papa e fechou a questão. Se você ler só a doutrina final, você tem aquele conjunto organizado de certeza que constitui a doutrina da igreja. Mas você não entendeu qual é o problema. E provavelmente você não entendeu do que a doutrina da igreja está falando. Então você tem um conhecimento suficiente para, vamos dizer, a sua prática religiosa. Mas é uma coisa meramente pessoal. Se você quiser que aquilo que você faz tenha uma relevância cultural maior, você vai precisar passar por todas as etapas de dúvida, de perplexidade, etc, etc, etc. O que eu sempre me permiti fazer, por quê? Porque esta é a minha vocação e eu gosto disso. Se você me levanta um problema e me traz a solução final expressa numa linguagem dogmática, eu não me conformo com aquilo. Porque a linguagem dogmática não te explica nada. Ela só diz o que... É a mesma coisa assim que... Por exemplo, se você vai fazer uma conta, você pega uma calculadora. A calculadora te dá o resultado certo, só que você sabe fazer a conta? Não. Então você obtém o resultado certo, mas você não aprendeu matemática. Você está entendendo? Se você quer só doutrina da igreja, fala, bom, você quer o resultado da conta, aí você nunca vai aprender matemática, meu filho. Então... O que o Orlando Fedeli fez? Ele pegou, aprendeu de cor todos os resultados certos. E ele os repete. Eu digo, alguém tem que fazer isso. Né? É altamente meritório e precisa ser muito inteligente para fazer isso. Então, por exemplo, quando ele vai lidar com o René Guénon, o que, que ele pode dizer? Ele pode condenar o René Guénon, dizer, esse é um gnóstico maldito, tará, fujam disso. Não? Eu digo, bom, mas ele não consegue dizer nada de substantivo, porque ele não compreende o que o René Guénon está fazendo. Então, eu só conheço um sujeito em todo o universo, que levantou uma objeção fundamental contra toda a doutrina do Guénon. Sou eu mesmo. Eu levantei umas duas ou três e falei, isso aqui não tem escapatória. Isso aqui é falso mesmo, não tem jeito, tá certo? E pode René Guénon levantar do túmulo e vir discutir comigo agora. Eu vou dizer, aqui você, não é que você errou, você está com treta. Você escondeu isso aqui. Isso eu tenho certeza absoluta, porque esse é um negócio tão facilmente demonstrável, né? Então, isso quer dizer o seguinte, eu estou eternamente vacinado contra René Guénon. Eu posso aproveitar tudo de bom que ele tem sem me contaminar pelo resto. Então, o que eu aprendi dele me fortalece. E aquela parte dele que pode ser perigosa, danosa, etc., já está sob controle. O Orlando Fedeli pode fazer isso? Não, não pode fazer. Só que ele pode dizer, fujam. Por quê? Porque o Guénon é um adversário perigoso e forte demais para ele. Então ele mantém a distância. Esse diagnóstico, fujam disso. A coisa é que eu não sou um amador, eu sou um profissional. Eu posso entrar dentro da toca do leão, ir lá e mexer, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estudei para isso. É isso que eu sei. Eu não quero saber se o sujeito está certo ou errado. Não é este o meu único... Claro que eu quero saber no fim. Mas se for um erro monstruoso, como esse erro foi construído e qual é a possibilidade de que o mesmo aconteça a mim ou a qualquer outra pessoa que se meta lá e qual é o fundamento veraz do erro, qual é a raiz que esse erro tem na verdade. Então, se é para discutir com o René Guénon, meu filho, você, isso não é coisa para criança. Isso é coisa para um profissional. Eu sou um profissional. O Orlando Fedeli, neste campo, ele não é. Então é esse o problema. Não estou zangado com o Orlando Fedeli de maneira alguma. Tá certo? Você acha que eu sou um gnóstico? Tá bom, vai, tá bom. Tá legal, o médico mandou não contrariar. Né? Não vamos brigar por causa disso. Mas eu sei o seguinte, você não está entendendo absolutamente nada. Melhor seria você ficar quieto no canto. Então, agora, Orlando Fedeli ainda tem a desculpa que ele faz isso para defender a sua fé. Agora, e esse pessoal de USP, não sei o que está fazendo isso para defender socialismo, para defender porcaria, do que é? Ou para defender sua própria vaidade? Esse não tem desculpa, não. Esse tem que apanhar, porra. Então, voltando aqui ao Francisco Neves. Os nossos juízos, por exemplo, de ordem estética ou moral, eles podem ser demonstrados, mas não para cada qualquer um, porque a demonstração depende de duas coisas, conhecimento dos fatos e a dedução lógica que você faz. No caso estético ou moral, as deduções lógicas são muito fáceis, o difícil é conhecer os fatos, porque é uma questão de percepção. Então, fatos que para uns são óbvios, para o outro nem existem. Então você tem um problema de nível de percepção. Então, por exemplo, eu conheço a vida de milhares de pessoas, sempre tive muito interesse biográfico. Eu gosto de saber de onde as pessoas vieram, o que elas passaram, né? As experiências fundamentais, blá, blá, blá, blá. E eu acabo pegando sempre certas constantes, certas linhas de desenvolvimento que estão na vida da pessoa e que às vezes ela mesma nunca percebeu. Então, se eu emito uma conclusão sobre isso, eu posso até chocar a pessoa. Porque ela não sabe do que eu estou falando. Ela vai achar que eu não a compreendo. Ah, você não está me compreendendo. Diz, não, meu filho, eu compreendi uma coisa da sua vida que você nunca compreendeu. Por quê? Porque eu sou um profissional da área. Eu estou acostumado a observar essas coisas. E você não, você está chegando aí pela primeira vez. Você nunca observou mesmo, nem mesmo a sua própria vida. Você nunca contou nem mesmo para você a sua própria história. Está contando pela primeira vez. Então, esse nível de experiência acumulada, nível de percepção, abertura, sensibilidade, tudo isso é decisivo. E não há nenhum conhecimento que possa prescindir disto. Por exemplo, se diz, uma coisa está cientificamente provada por experiência. Eu digo, peraí. Entre os fatos que a teoria científica alega e as conclusões que ela tira, a cadeia de deduções é tão enormemente complicada e depende de tantos outros fatos, que a conclusão é sempre mais ou menos vacilante. Então, eu não acredito, vamos dizer, que um juízo estético, nesse sentido, seja menos preciso, ou menos verdadeiro, ou menos exato que um juízo científico. Se ele, vamos dizer, é que ele depende mais de fatos do que de dedução. E o juízo científico é o contrário. Às vezes, com um punhadinho de fatos, você cria cadeias de dedução enormes. Tá certo? Então, apenas a dificuldade é diferente num caso ou no outro. Então, vamos lá. Alexandre Carpes. Professor, parabéns pela aula. Obrigado. A doutrina louca do Richard Rorty pode convencer muitas pessoas inteligentes do mundo acadêmico devido à pressão do grupo. Como no caso da legitimidade do prêmio Nobel do Obama? Pode? Claro que pode. Não só pode, como é. Aqui nos Estados Unidos, onde este tipo de pensamento do Willard Quine e Richard Rorty predomina, se você vai contra isto, você pode danar a sua carreira acadêmica. Tá certo? Porque os camaradas não querem nem ouvir, nem começar a ouvir uma objeção. Tá certo? Então, se você quer mesmo fazer uma carreira acadêmica como professor de filosofia nos Estados Unidos, você vai ter que engolir essa porcaria. Claro que é uma porcaria de nível muito mais alto do que aquilo que se consome no Brasil. Tá certo? No Brasil, o que eles estão transmitindo é de um primarismo atroz. Isso não é primarismo, isso é uma loucura altamente sofisticada. Leva anos para você contraí-la, entendeu? Às vezes, por exemplo, o Willard Quine tem obras de lógica muito importantes. Gilbert Ryle não são uns vagabundos quaisquer. Então, os caras são, como diz... Não são satanistas, mas são satanólogos profissionais. Então, alguma coisa você sempre vai ganhar estudando essas coisas. Não por muito tempo, porque isso pode te viciar. Mas essa coisa da pressão do grupo, ela existe, e ela existe em todas as ciências. Eu digo, e sem pressão do grupo não dá para você fazer ciência nenhuma. Porque sem pressão do grupo, bom, todos os problemas estariam em discussão o tempo todo. E isso seria o certo, porém, se você fizer isso, cadê a autoridade pública da ciência? Ela vai para o brejo. Eu acho que a ciência só pode ser fiel à sua vocação do conhecimento experimental se ela abdicar de toda a autoridade pública. Porque se o próprio da ciência é a investigação e a autocrítica permanente, então nenhuma conclusão que ela emita pode ter autoridade. Jamais. Nunca. Qualquer coisa que um cientista diga, olha, parece que é assim, mas amanhã pode se provar o contrário. E isso é o que eles dizem que fazem. Mas na prática, eles acabam proclamando as suas conclusões como se tivesse autoridade pública. E essas conclusões são usadas como fundamento retórico para justificar leis. Por exemplo, essa maldita vacinação obrigatória, essa vacina que eles inventaram para a gripe suína, a vacina tem 1001 efeitos letais possíveis. Então, o que, que eles fazem? Inventaram uma lei que os fabricantes das vacinas, a vacina é obrigatória, imposta em alguns lugares, no estado de Nova York é obrigatório. Quer dizer, você não aceita a vacina, você perde seu emprego. No resto, nos outros estados, não. Mas tem cara querendo impor no país inteiro, aqui, E a lei que torna a vacina obrigatória exime as companhias fabricantes da vacina de qualquer responsabilidade legal por qualquer efeito colateral, até mesmo letal, que a vacina venha a ter. Então você é obrigado a tomar a vacina e se você morre, A sua família não pode processar nem o Estado, nem o fabricante da vacina. Isso é a mesma coisa que dizer, licença para matar, é o 007. Então, o que, que é isso? É o abuso da autoridade científica. Só que a autoridade científica, ela em si é abuso. A ciência só é séria quando ela não tem autoridade nenhuma. Por isso que eu estou dizendo que o que eu estou fazendo aqui é sério, porque eu não tenho autoridade nenhuma para dizer nada. É? Nenhuma das minhas conclusões ninguém é obrigado a aceitar. Eu só estou ensinando como é que se faz, como é que se chega lá. Fora disso, eu digo, bom, se eu provar bem provadinho, você pode até aceitar o que eu estou dizendo. Mas se você aceitar só porque foi o Olavo que disse, eu digo, você está me decepcionando, porque não é isso que eu quero de você. Você está me ouvindo, se você aceitar só porque foi eu que disse, você está me ouvindo como se eu fosse o Orlando Fedeli. E eu não estudei tudo isso para depois virar Orlando Fedeli quando crescesse. Né? Eu podia ser Orlando Fedeli aos 15 anos, agora cresci um pouco mais. Aqui, Paulo Camargo. Poderia comentar com o professor sobre o último parágrafo da segunda parte do texto Unidade de Percepção, se é correto, se o correto é poder de preensão sobre a realidade, tal como está, ou se é poder de apreensão sobre a realidade. Pois preensão e apreensão têm significados diversos. Eu usei preensão de propósito. Porque é um termo que, inclusive, que se usa em filosofia. Quer dizer, aquilo que tem preensão sobre a realidade. Veja aqui, a palavra conceito vem de uma raiz latina que é conceptio. Conceptio quer dizer prender, agarrar. Em alemão, o conceito se diz Begriff, do verbo greifen, quer dizer o quê? Agarrar. Como garras, não é? Então, se você quer acentuar que um conceito, ele domina a realidade sobre a qual ele versa, então você pode usar a palavra preensão. É mais do que uma apreensão. Quer dizer, eu usei de propósito. Embora seja, talvez, no vocabulário atual brasileiro, seja inusitado, mas filosoficamente, por exemplo, em francês, eles usam, cela n'a pas de prise sur la réalité. Isso não tem poder de preensão sobre a realidade. Se usa muito em francês. Né? Tem mais uma pergunta aqui. Aqui, o Nicolas Cândido. Professor, estamos formando agora um grupo de estudos em Cuiabá e queremos saber de algumas orientações para a melhor dinâmica de estudos em grupo. Muito bem, para isso eu não vou poder dar aqui, porque eu precisaria conversar com vocês e ver exatamente quais são as necessidades do grupo, quais são os planos, etc, etc. Eu já avisei que eu vou abrir aqui no seminário uma sessão para consultas individuais. Eu estou só estudando como é que eu vou equacionar isso aí, porque isso aí come muito tempo, não é isso? E eu vou ter que inventar uma fórmula para isso. Quando eu inventar, eu aviso aqui, daí você entra em contato comigo por essa via. Né? Aqui a Juliana Camargo Rodrigues pergunta. Estamos em grupo vendo a aula em São Paulo. Muito bem, é muito bom assistir isso aqui em grupo, muito bom. Transmito aqui a pergunta do Luiz Felipe Adurens. A relação entre o que o senhor está falando, a tensão entre os universais e a percepção sensível, e a distância que existe entre a situação concreta e a regra moral universal, da qual fala São Tomás de Aquino, é exatamente a mesma coisa, transposta em termos de filosofia moral. Quer dizer, você sabe a regra universal que você deve seguir. Né? Por exemplo, não matar, não roubar, não roubar. Né? Mas você sabe se esta situação específica, concreta, particular que você está vivendo neste momento, se enquadra nisto aqui ou não? Você não sabe. Você já nunca sabe. Né? Então, isso quer dizer que o conhecimento da regra moral não é suficiente. Você precisa desenvolver uma inteligência moral para você fazer a ponta entre as duas coisas. Isso aí é feito o quê? Na imaginação. É por isto mesmo que no curso de ética que eu dei lá na Universidade Católica do Paraná, em 2001, Eu disse que eu sou contra ficar ensinando regras morais. Por exemplo, para criança. Você tem que criar situações na qual ela desenvolva sensibilidade moral para ela perceber a situação corretamente e saiba captar qual é a forma inteligível que está dada ali. E ela perceba a regra universal no particular. Está compreendendo? Então, eu fiz isso, por exemplo, com os meus filhos desde pequeno. Eu deixava eles fazendo tudo, mas... Eu acho que na parte intelectual eu não caprichei muito na educação dos meus filhos, mas nessa parte moral, né, todo mundo que os conhece vê que eles são pessoas de muito bom coração e inclinadas a fazer o que é o bem e o que é o certo. Eu acho que eles não sabem uma única regra moral. Eu não dei nenhuma. Né? Mas, vamos dizer, acentuava nas várias situações o que eles tinham que perceber. Do que se trata. Muitas vezes vinham para mim para explicar uma situação para eles. Então eu explicava e tornava aquilo mais fácil de perceber. De modo que o sujeito notasse o que ele tem de fazer. Aqui nos Estados Unidos você vê que uma das coisas mais bonitas que tem aqui na sociedade americana é a preocupação que as pessoas têm de fazer o que é certo. Do the right thing. Eles querem realmente fazer o que é certo. As pessoas frequentemente não sabem, fazem tudo errado. Mas eles têm essa preocupação. Eles sabem que existe um certo a ser alcançado. E que não é fácil. Que as situações humanas são enormemente complexas, ambíguas. Né? E que o certo não vem numa receita. Você pode até ter a receita. Digo, mas bom, olha, a receita do remédio é uma coisa, a sua fabricação é outra. Não é isso? Então, em termos de filosofia moral, esse é o equivalente do problema que eu estava falando aqui. Então, Eduardo Alencar. Professor, o curso está cada vez melhor. Obrigado. A única coisa ruim é que desde que comecei esse curso, meu mestrado vem se tornando algo quase que insuportável. Bata nos seus professores. Humilhe-os. Estuda, depois vai lá e você mostra que sabe mais do que eles, manda eles calar a boca. Então tem pergunta. Por que o senhor diz que Deus é a condição de possibilidade do nosso horizonte de consciência? Bom, eu não disse exatamente isto. Né? Porque se você falar a Deus, você já vai entender no sentido religioso, quer dizer, de uma crença. Mas eu não estou falando Deus da crença, estou falando Deus de verdade, o Deus que age. Mesmo que você não tenha crença. Entendeu? E esse Deus que age, a hora que você percebe a presença dele, você entende que essa presença te abarca de tal modo, né, que você existe dentro dela. E por isso mesmo ele não pode ser conhecido nem como objeto de crença, nem como objeto de percepção, nem como conceito, nem coisa nenhuma. Eu sugiro que você faça uma experiência mais simples, que é de conhecer qualquer pessoa. Por exemplo, toda pessoa que você conhece, pega uma pessoa que você gosta, que é próxima de você. Eu digo, você conhece essa pessoa como objeto? Não, se fosse objeto, você teria uma definição dela, fechava naquela definição e você poderia manipular à vontade. Não é isso. O conhecimento que você tem da pessoa está aberto para aquilo que vem dela. Você sabe que aquela pessoa é perfeitamente capaz de surpresas, de fazer uma coisa que não estava no programa, mas que misteriosamente parecerá harmônica com o que ela fez antes. Então você sabe que você não controla a situação. Entendeu? Com Deus mesmo, você controla menos ainda, porque ele sabe muito mais do que você. Entendeu? Como é que nós nos relacionamos com este objeto, entre aspas, tá certo? Infinito, onipotente, infinitamente amoroso, infinitamente bom, etc, etc, etc. Olha, eu só conheço um jeito e esse jeito eu o pratico. Eu me reduzo a mim mesmo ao que tem de mais menorzinho. Então, eu desisto até de ser o que eu sou. Eu abro e digo para Deus, é você que está me fazendo. Né? Você que sabe o que, que eu vou ser. Eu não sei também, você que sabe tudo. E daí você percebe a ação de Deus sobre você. E na hora que você percebe, você entende que a sua consciência, tomada como um poder que você tem, é uma coisa que jamais você poderia dar para você mesmo. Isso é uma questão de experiência. Eu espero que vocês todos tenham essa experiência no decorrer desse curso. Note bem que o que eu estou dizendo aqui não é uma teoria. Eu tenho a teoria também. Não vou dar a teoria agora. Por quê? Porque ela faz parte do ensino formal de filosofia que nós vamos pegar mais tarde. Né? Então, o que eu posso dizer no momento é o seguinte. Olha, isto aqui existe um conhecimento experimental disto. De você perceber como Deus está fazendo você. É? Ele está fazendo você e está aumentando você ao mesmo tempo. É um negócio incrível. São coisas que você pode perceber e pode receber, mas você não pode fazer. Porque você só vai ter experiência isso, esse tipo de experiência. Por exemplo, eu me lembro das memórias do cantor lírico Jerome Hines. Jerome Hines teve uma visão de Jesus Cristo e quando ele era... Já era um cantor de certo sucesso, mas era novo ainda. Ele teve a visão de Jesus Cristo e o resto da vida dele, ele ficou conversando com Jesus Cristo. Tudo que ele fazia, tudo, ele colocava o problema de Jesus Cristo e daí fazia o que Jesus Cristo mandava. E ele diz que a primeira experiência foi de uma pressão, uma compressão, como se fosse um peso formidável, tá entendendo? Que o reduzia a absolutamente nada. Então, ele descreve isso em termos de uma experiência sensível. Né? Eu nunca tive isso aí. Tá certo? Mas, eu tenho frequentemente a experiência de, partindo daquele negócio do Hegel, de que uma das capacidades da mente humana é fazer abstração de tudo. Como se ela própria existisse, eu faço o experimento do Hegel, mas virado ao contrário. Eu não faço como se só eu existisse. Então, assim, sumiu tudo. Só tenho eu aqui, eu não estou vendo nada, eu não estou sabendo de nada, porque a minha ignorância é total. A minha nulidade é absolutamente completa. Né? Mas tem alguma coisa que sobrou do lado de lá. E daí esta coisa age sobre mim. Ela me faz ser alguma coisa, por quê? Porque eu já me reduzi à condição de nada. Eu não sei se eu estou sabendo explicar exatamente o que é isto aqui. É? Mas, por exemplo, a confissão dos seus pecados faz parte disso. Você tem que saber dos seus pecados. Né? Tem que saber falar, não dá nem para eu aparecer aqui, porque eu devia pegar eu mesmo e jogar dentro da privada. Tá entendendo? Porque isso é uma porcaria tão... É um lixo mesmo, tá entendendo? Então, primeiro, já sou um lixo. Segundo, não sei coisíssima nenhuma porque eu não tenho controle do meu próprio cérebro. Eu posso ficar gagado aqui 2 minutos e esquecer tudo. Eu não tenho controle da minha memória. Hã? Você tem? Foi você que fez sua memória? Você sabe como é que mantém ela? E se você perder a memória agora, como é que você faz? Hã? Então, faça esse experimento, vamos dizer, de um desastre universal que, né, sumiu tudo, sumiu até a sua memória, sumiu sua identidade, sumiu tudo e, no entanto, você está lá acordado. Quer dizer, você não é só insignificante do ponto de vista moral. Sua insignificância moral é só o começo. É só o começo da história. Além da sua insignificância moral, meu filho, tem a sua insignificância cognitiva. que você acha que sabe alguma coisa, você não sabe nada, porque você não é nem capaz de assegurar que você vai ter memória daqui a um segundo. É? E depois disso ainda tem a sua insignificância ontológica. É? Porque você não sabe como você entrou na existência e não sabe como vai sair dela. Você não sabe nada. Você está entendendo? Você é nada mesmo. A hora que você reconhece esse nada, digo, oh, você está na realidade, finalmente. É a primeira vez que você está sabendo alguma coisa verdadeira. Está entendendo? Então você vê que tem algo que te constituiu, que te criou e te mantém na existência. Esse algo não pode ser um mecanismo natural. A natureza não pode fazer isso. É? Então, aí Deus infunde conhecimento em você. Infunde não é conhecimento, infunde inteligência, infunde capacidade, infunde força. Essa força nunca será sua. Ela passa por você. É? E ela só fica em você 2 minutos porque Deus quer, porque não é você que faz isso. Esse experimento não é controlável. Ou seja, você não tem poder nenhum sobre o experimento. Agora, assim como eu, milhões de pessoas tiveram esse experimento. É? Milhões e milhões e milhões e milhões. Você tem os depoimentos que foram deixados sobre isso, tem alguns em linguagem teológica, outros em linguagem filosófica, em linguagem poética, tem milhões de pessoas, tudo aí se confirma. Eu digo, mas, peraí, se você quer uma coisa que está universalmente confirmada, é isto. Nenhum experimento científico, tá certo? Vamos dizer, os experimentos científicos que mais foram repetidos são os da física quântica. É? Quantos são? Alguns milhares. O que eu estou falando não são milhares, são milhões. Então, bom, eu vou deixar as outras perguntas para depois. Tá bom? Então, acho que por hoje é só. Muito obrigado, até a semana que vem.